Energia 97, energia que te move. Terminou a energia máxima. Uma hora direto na programação. Na sequência veio o estádio. Listen. Comece sua manhã com bom humor. Check. Programa do Palhacinho. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energy. Energia 97. Navio do Energia na Veia, temporada 2016. Cabines esgotadas. Navio do Energia na Veia, o maior cruzeiro temático do Brasil, esgotado. Mais de 4 mil passageiros vão fazer a maior viagem de suas vidas. 4 dias e 3 noites de muita festa e diversão a bordo do NSC Esplêndida. Navio do Energia na Veia, esgotado. Não adianta chorar. Ficou de fora esse ano? Então não vacile e garanta já sua cabine para a temporada 2017. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Navio do Energia na Veia, sucesso absoluto. Realização, promoção e Energia 97. Apita São Pedro! O verão está em campo! Lá vai você agonizando sem o ar-condicionado. Vem o mordaço, você suando feito um bode velho. Meu Deus do céu, não vai aguentar. Calma aí, chegou a hora da virada. Pegou o controle da bola, o ar-condicionado desligou e... Golaço da refrescância! A Polo Ar Ar-Condicionados e a LG estão juntas no Estádio 97. Além de ofertas exclusivas, você ainda pode ganhar um ar-condicionado para chutar o calor para longe. Com a Polo Ar Ar-Condicionados e LG, você entra no clima. Acesso negado. Bloqueado. Tente novamente. De 8 a 10 de março, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Com a participação da sociedade, vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, a fim de garantir a sua melhoria. Acesse justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Hoje tem Copa Bridgestone Libertadores com total exclusividade no Fox Sports. E você não pode perder a mais um jogão daqueles. Cerro Porteño do Paraguai e Corinthians, 7:30 da noite, ao vivo e exclusivo, só no Fox Sports. A casa da Copa Bridgestone Libertadores. Fique ligado. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Marco. Smoke Filled Room. Apenas os grandes hits. 99 Souls featuring Destiny's Child. The Cure is Mine, is Mine. Aqui. Nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega, fique meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambis. fala seus gambá. Só com juiz pra ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5:30, não botei a ouvir as manchetes. O programa começou da 97. Estádio. Menina! Legal, tá começando a edição do Estádio 97. A partir de agora, então, em nome de Esser, construindo com valor. Libozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. É também em nome de Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite. Você merece um Extra. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos vocês aí. E aí? Boa tarde. Domênico Cato. Passou. Passou um avião logo em cara aí. Boa tarde, avestados. Hoje, decolou, daqui a pouco, eu vou fazer a preleção antes do jogo do Palmeiras. Ah, é? Você tá animado? Pra todo o Brasil. Tô, já tomei meu remédio. De quê? De artrose. Já tomei com um copo de energético. Hoje vai dar Palmeiras. Bate no peito e fala: o Palmeiras é grande. Boa, Zé. Obrigado. E chega que eu já tô sem fôlego. Olha, pra quem não gasta tudo, velho. Pra quem acompanha, ele faz os gestos também, né? Senão não incorpora. Exatamente. Né? Vamos lá, igualzinho. Ele quer levantar a mão. É legal a empolgação do Zé Roberto. Só lembrando que do Aguinaldo eu não faço isso. Tá? É só do Zé mesmo. Bora. Aguinaldo, tá bom. Você não faz tudo que ele faz? Não. É melhor não fazer mesmo, viu? Não faz ou não faz? Não, vamos ao peixe. Você deixou uma dúvida, não é? Não. Falando em Aguinaldo, peixe. Não sei não, viu, Zé? Chegou o Rolon. Ó, vamos passar o desodorante em todo mundo, seu Bernardo. Ah, que gostoso, hein, Bota? Que gostoso, hein, grande Rolon, velho. Pegou... Você acha que ele vai jogar enfiado? Ele tá encolhido. Dependendo do adversário. Fala aí, seu Bernardo. Vamos lá, né? Ele que é... primo do Messi. Ele era do Barcelona B, Barcelona é isso? B, é. Vai jogar no Santos A. Vai jogar no Santos A, isso então, tá vindo aí. Isso já, boa sorte, hoje, garoto, né? Realizando um sonho, aqueles papos de sempre na apresentação. O pai era santista desde pequenininho. Ah, é. Também, a avó, a tia. Quem voltou a... Quem voltou? O Elano voltou a treinar. O Elano tá no Santos. Teve braço, tá lá. Porra, o Elano voltou, velho. Nem parece que voltou. Quer dizer, ele revoltou, né? É. Mas falam que... ele era do Santos, foi emprestado. Mas falam que ele é um cara de ambiente legal. Não. Né? É. Jogar não tá jogando. É. Né, e deve ser outro também, que vai seguir a linha dos antigos lá, né? Vai continuar lá pela... morando em Santos, trabalhando no Santos. E por aí vai, né? Não tem jeito. Mas tá sussa, né, seu Bento? É isso aí, tá tranquilo. Ah, então tranquilo. Vamos desejar boa sorte aí ao Rolon. O Lucas Lima, acho, como o terceiro amarelinho. Longini, vai no lugar. Longini. Longini. Coletri Longini. É isso aí, seu Bento. É nóis. Beleza. Você acha que o Longini vai jogar junto com o Rolon? Vai ser enorme. Já pensou um Rolon Longini? Vai ser gigantão. Vai lá, Dino. Vamos lá pro São Paulo. Tricolor. Ah, então São continua Paulo. Aqui, né, Mata? Continua. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver. Are you ready, São Paulo? Olha só, novidade boa de última hora, hein? É, qual? Novidade boa pro Peixe ou pro Santos. Ixi, tá hoje. Tá. O que foi, Ben? Tá travado. Voltou. Aí, Ben? Voltou a pista. Tá estragado hoje. Tá pegado aí, mano. Tô já na ansiedade. É. Vamos lá. Tá nervoso? Michel Bastos é a novidade na lista de relacionados pro jogo. Oh. Olha só, vai pro jogo amanhã. Ele falou que tá empolgado. Lembrando, já tá, eu falei aqui ontem, né, Mortinha? Maicon e Lugano será zaga, Rodrigo Caio vai no banco. E isso aí o jogo. E o Michael declarou, né? Falou assim, ó, Michael, eu acho importante Michael. Essa história da diretoria Michael. Cobrar também, né? Ele não é, tá na cara que não é aquele jogador mimimi, né? Ele falou, não, é importante a diretoria cobrar, não tem problema nenhum, a gente tem que ser cobrado mesmo. Nós somos pagos pra isso, São Paulo é gigante, é um time grande, o jogador tem que se empenhar, né, velho? Tá certo. A diretoria tomou uma posição, agora vamos ver... É, junto com o Balsa, que também sábado tinha se posicionado, né? na questão de cobrar os jogadores e tudo, e falar que agora vai ter vez quem realmente estiver bem e tudo. Então, agora vamos ver qual será a postura do São Paulo em campo contra o River, né? O River que está muito bem. E o São Paulo precisa muito de ir bem nesse jogo para reconquistar a confiança e a torcida. Então, se o São Paulo for muito bem lá, sair com uma vitória de lá, vai ser um grande ganho para o São Paulo em todos os sentidos, né? Dentro e fora do campo. Vai dar tranquilidade para o São Paulo trabalhar, né? Então, é isso que a gente está esperando do São Paulo amanhã. Ô, Motinha, uma vitória talvez não, mas um empate jogando bem, apresentando um futebol convincente... É isso que eu tô falando, pode ser que já dê talvez uma tranquilidade e uma pacificada no ambiente, é, né? Que eu falei ontem, eu falei assim, uma vitória assim que você vê garra, empenho, né, vontade... Não, tá difícil de ver essas coisas, né? Né? Então... Mas sabe por quê, Motinha? O São Paulo tem uma sequência agora que eu acho que pode ser favorável. O São Paulo vai pegar agora aí o River Plate jogando amanhã na Argentina, depois ele pega o Palmeiras jogando no Pacaembu, depois ele sai para jogar contra o Trujillanos. Já é, acho que é o próximo jogo, depois do Palmeiras, acho que o São Paulo já pega o Trujillanos. É um jogo fora. Se o São Paulo conseguir obter, por exemplo, aí vai um empate, talvez contra o River, uma dessa ganha do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, e consegue uma vitória contra o Trujillanos, já muda o ambiente, velho. Completamente, muda tudo. Mas não pode, talvez, aí perder pro River, perde pro Palmeiras, empata contra o River, já vai pro vinagre, né, Motinha? Aí já era. Não, perdeu pro River, pro River já vai cair pra domingo com o jogo, vai tudo, né, acabado. Essa sequência de jogos é aquela faca de dois legumes, né? Pode ser bobo, ou afunda, né, ou traz à tona. Pois não. E em andamento e rolando no intervalo. O quê? Tá rolando o jogo? Tá. Na Champions. Intervalo de jogo em Chelsea. Certo. Chelsea 1, PSG 1. Jogo de ida foi 2-1 pro PSG. Lá em PSG. Jogo, então vai pro segundo tempo agora, 1-1 em andamento, certo, mano? Tá bom, hein? Isso aí. Gol. É, e já rolou também aquele. É Gent que fala a pronúncia correta? Aquele time da Bélgica contra o Wolfsburg. Isso. Primeiro foi jogo lá foi 3-2, né, pro Wolfsburg jogando fora de casa. E o Wolfsburg conseguiu ganhar também aí no jogo de passou. Volta, então já passou. E o Real Madrid também, né? Roma e Real aí também, ô Bento. O Real Madrid ganhou o primeiro jogo jogando em Roma por 2-0. Ganhou em Madrid também, jogando na Espanha ali por 2-0. Barba e cabelo. Tem esse jogo aí que você acabou de citar. E aí tem outros jogos que estão em aberto também, né, Bento? Tem aquele o Arsenal que perdeu em casa pro Barcelona e vai ter que jogar depois no Camp Nou. Perdeu de 2-0. A Juve empatou com o Bayern jogando na Itália por 2-2. Esse aí tá com cheiro de zebra, hein? Ah, acho que não, velho. O Bayern arrancou. Juve, hein? Não acho. Opa, Juve é Juve, hein? O Bayern conseguiu arrancar um empate lá 2-2 jogando na Itália. Não desacredita não, hein? O 0-0 já classifica o Bayern. Já pensou? Vai ganhar 1-0. 1-1 classifica o Bayern. 1-0 pra gol do Dybala. Já pensou? Aí o PSV também empatou 0-0 com o Atlético de Madrid no jogo de ida, que foi na Holanda. O Benfica conseguiu ganhar do Zenit. No primeiro jogo e tá perdendo, quer dizer, perdão, tá ganhando no segundo jogo também do Zenit. É barba em cabelo aí. Aí o Benfica já passou, né? E tem o Kiev com o Manchester City também, né? Manchester City ganhou o primeiro jogo jogando lá no estádio do Dinamo por 3-1. E no jogo de volta, possivelmente, vai enfiar mais uns 4, os coitados. Com certeza. Isso aqui é importante pra torcida do Corinthians, pra saber quem que será o adversário no final do ano no Japão. Já começou, velho. Próximo minuto do programa tem. Não sei. Eu passo minha informação. O programa tem, já levou. Eu ouvia isso. Eu passo minha informação pro ouvinte. Eu ouvia, então, mas você põe essa palhaçada nessa vinheta aí. Não, eu vou te explicar por que não é palhaçada. Eu ouvia isso ano passado, começo do ano, estava igualzinho. Você ouviu 2012 também? Não, eu ouvi, Chupa. Não, 2012. Você tá louco, você tá voltando uns 15 anos no tempo. Que 15? Estamos em 2016, vamos então, consegue. Bora. 2012 agora. Quatro anos atrás. Não, nossa, cego, tá fresco. Quero dizer o seguinte. O ano passado o senhor falava a mesma coisa, o que aconteceu? Pegou o Guarani do Paraguai e tomou a piaba. Ah, um acidente de percurso. Calma, não é assim. Acidente não. De percurso. Não é assim. Então é momento fanfarrão, sim, senhor. Assim como aconteceu em 2017. Aí em 2012 o Corinthians foi campeão. Mas em 2014 também. Se repetir a coincidência, o Corinthians vai ser campeão esse ano. Não vai repetir coincidência. Eu tô 50 nenhuma. Vezes pra ganhar uma. Ai, morder teu pai na bunda. Como é que é? É isso! Você merece. Você merece, seu otário. Não, o senhor. Eu não falei nada. Não, mas o senhor merece, o senhor. Ai, eu também não falo mais mal do Corinthians aqui. Não, isso aí. Dele você pode falar mais. Você fala mal do meu time. Fala do porco aí. HDI Seguros é de bate-ponto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. De BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, né? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Polo Ar com a Polo Ar ar-condicionados e a LG. Você entra no clima. Em nome também de Extra, ofertas imperdíveis para o seu melhor amigo Pet. Estão no Extra, hein? Aproveite. Agora, mano, um recado muito importante da Bozano. Opa, vamos lá, Domenico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou quem sabe aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, cara. Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, não é verdade? E é justamente nessa hora, amigão, que nada pode falhar, nada pode dar errado, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais, eu uso diariamente e recomendo para vocês, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção intensa, extrema, para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou ainda mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia, brother. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito mais proteção, tá legal? Não se esqueçam, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só lembrando, Domênico Gato, ó, atenção ouvinte do Estádio 97, cara. O pessoal da Bozano tá preparando um novo kit pra vocês, que é top demais, cara. Vem novidade por aí, hein? Aguardem, aguardem. Tá certo, boa, mano. Legal, né? Opa! Estádio 97 também, em nome de BV Financeira, beija. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3037888. 3037888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. Estádio 97. Ah, Coringão, Coringão! Olha, é tudo nosso, é isso. Vamos aí, lá, mano. Daqui a pouquinho, 19h30, Defensores del Chaco, né? Sim. Tradicional. Esse é tradicional, hein? Esse é tradicional. É o nome mais style dos estádios de futebol. Eu também acho muito louco. 7h30 poderemos ter a vinhetinha aí, né, Domênico? Podemos ter a vinhetinha. Poderemos ter esta vinheta aqui, ó. Quer ver, ó? Essa aqui, ó. Boa. Poderemos, é, poderemos. 19h30. Mas, ô, mano, é aquele time mesmo que você cantou a bola ontem, né? O Cássio, é o Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto. Aí vem lá o ataque, né? O Guilherme, Luca e André. Isso aí, Bento. É, o Corinthians tem de melhor hoje pro momento. Por isso ele tem dois desfalques aí, que um é titular, que é o Elias. Não pode jogar por causa daquela fissura na fíbula. E o outro é o Marlone, que era mais uma opção. Sim. De banco aí também, que tá fora do combate. Mas o Corinthians vai pra campo tem de melhor hoje, Bento. Talvez as pessoas possam contestar aí a escalação do Rodriguinho, outros podem contestar talvez a escalação do Luca. Mas o Tite, ele tem isso de bom. Ele confia no atleta, ele banca o cara até o final. É, esses jogadores que vieram do Atlético Mineiro, aí eles adicionaram uma dose de qualidade também pra esse time do Coringão aí. E é o que tem, cara. Vamos pra cima aí, vamos daquele jeito. Eu acho que o Corinthians só precisa dosar um pouco mais, o Bento, a parte comportamental do time dentro de campo. O Corinthians, em determinados momentos, ele acaba errando muitos passes justamente por ser um time nervoso, cara. Você não falava isso, hein? Comportamental, cara. É, o problema é comportamental, RG. Os malucos têm que ficar ligeiro, porque tudo bem, é um jogo pegado, é um jogo que todo mundo quer vencer. Mas o jogador principalmente os caras que já têm uma bagagem, aqueles caras que são mais experientes, eles não podem também ficar errando o passe daqui na porta, velho. Os caras precisam ter um pouco mais de calma, sabe? Dar uma respirada, não cai na pilha da torcida. O Corinthians, tanto jogando dentro de casa quanto fora, o Corinthians de vez em quando peca por esse tipo de comportamento. É um pouco afobado, tenta insistir em algumas jogadas que não estão dando certo, principalmente naquele último jogo, o Guilherme tentava insistir com lançamentos ali. Tá vendo que a zaga do time adversário lá do Santa Fé, um tinha 1,92m, o outro tinha 1,95m. Tá na cara, RG, que rifa a bola, tentando alçar a bola lá pra alguém brigar lá por uma bola de cabeça, não vai dar certo. Vai dar certo. O André não tem uma estatura e não tem uma altura tão alta assim. Ele não é o Peter Crouch, talvez. Por enquanto não tá tendo nada, né, mano? Então, cara, tem jogadas que não adianta você tentar insistir, que você tá vendo que não tá dando certo. Toca a bola, volta, sabe? Chama o lateral, aparece um outro jogador pra dar uma opção de passe. Eu acho que o Corinthians hoje, o principal adversário dele é ele próprio. Porque o time do Cerro Porteño, por mais que seja o segundo do grupo e vai brigar pela colocação aí, essa segunda vaga aí junto com o Santa Fé, mas eu acho que o time do Corinthians é infinitamente melhor do que o Cerro Porteño. Tá louco. O Cerro Porteño tá mal no Campeonato Paraguai, o treinador tá balançando. A sorte desses caras é que o Corinthians não tem os jogadores que tinham... Meu amigo, ia ser de saco aqui e saco lá, velho. Então, o Corinthians ele tem que fazer valer aí talvez o elenco que ele tem e buscar essa vitória mesmo jogando fora de casa. E é isso aí, vamos que vamos. Só lembrando que o grande Cerro Porteño, que jogou já Titilo, quem? Mendonça, quem? Origami, que jogou pela direita. Origami? Titilo. 1952. Jogava bem, né? Origami. Ah. Origami. Jogava abrindo e fechando. Meu Deus. Não, mas o Corinthians não retrospecta. Tá demais hoje. Tem o grande... Quem mais? Não ri, senão descaracteriza o personagem. Tem o grande... Ortigosa, que jogou no Palestra. Ortigosa. Palhada. Meu Deus, hein, mano. Jogou. Na época do Luxo, Ortigosa. Olha, o Romero olha pra esse cara e fala, esse é ruim, hein. É verdade. Não, mas o Corinthians aí no retrospecto com o Cerro, de 4 jogos o Corinthians perdeu 1 e ganhou 3, cara. Então, o Corinthians aí é amplamente favorito pro jogo de hoje também. Inclusive, o Corinthians já meteu 8 nesse time aí, Domingo. É? Caraca. Meteu 8, mano. 8-2 no 99. 5 do Fernando Baiano. 5 do Fernando Baiano, pra Caimbu. Tem alguns lugares que tá caindo um pé d'água desgraçado. E ele já tá chegando na Paulista. Olha, posso falar? Olha aquele raio vindo pra cá. Tomara que chova assim na hora do jogo, porque o Palmeiras joga bem. O Palmeiras jogou bem contra o Rosário no primeiro tempo, que tá caindo mundo. Que nem o Senna. Vai bem no molhado. Vai bem no molhado. Já tem um sistema lá. Falou de nós. What the fuck now, Palmeiras! Fala de nós, ô seu Bento. Nervoso. E aí, hein? A vovó hoje tá toda nervosa. Palmeira também, viu? Vovó e Dodô confirmado aqui. Vamos à escalação do time. Confirmadíssimo já. Vamos lá. É o Fernando Prass. Confirmado. Fernando Prass. Esse confirmadíssimo. Lucas. Sempre. Thiago Martins ganhou a vaga. Ó, ganhou mesmo, hein? Victor Hugo. Certo, esse aí. E ele, hein? E ele na esquerda. Pelo amor de Deus. Zé. Eu me gripo fácil. Tá. Eles cobriram o estádio inteiro, menos o gramado. Essa parte não tinha muita dúvida, não. A única dúvida que teria é do Thiago. Agora vamos lá. Thiago Santos. É lógico, tá jogando. Não. Tô dizendo na zaga, na sim. A defesa não tinha dúvida. Só tinha dúvida o zagueiro que poderia sair pra entrada do. Do Roger Carvalho. Muito obrigado. Caraca. Só, mas esse Carvalho, entrou bem, tá tudo bem. Thiago Santos. Esse eu também não tinha muita dúvida, hein? Jean. Robinho. É o Arouca que foi jogar no ataque? O Arouca tá no banco. Ninguém te perguntou nada, tá? Aí o ataque vem, né? Dudu, Gabriel Jesus e Cristaldo. Cristaldo ganhou a vaga, hein? Lembrando que o... jogo com chuva é a cara dele, viu? Cara dele, né? Ele chuta a poça, né? Fala aí. Travado, né? Mas o Alione podia pegar jogar, algum hein? Plano, hein? Hã? O Alione podia jogar nesse time do Palmeiras. Podia. Se ele quiser jogar com meia só, velho, ele tem que sacar o Robinho. Aí não adianta, aí sobrecarrega igual. Mas é que tá, vó. O negócio é o seguinte, eu vejo pessoas falando... sabe qual que é, Domênico? Eu vejo as pessoas falando, não pode tirar o Robinho do time, porque o Dudu não marca. Velho, se o Gabriel Jesus, que joga no ataque também, ele consegue fazer a função, quando o Zé Roberto sobe, ele cobre as costas do Zé Roberto e ele ajuda na marcação, por que o Dudu não pode fazer? É isso que eu não me conformo. Tem certas pessoas na mídia que falam, mas o Dudu não marca. Não marca, vai marcar. O Dudu vai marca. Correr. Eu acho que é, mano. O Jorge Gabriel... Henrique faz isso no Corinthians, o Sheik fez isso no Corinthians. Mas só eu acho que é porque o Gabriel Jesus ele tem sido muito mais útil ultimamente. Na ponta, né? Ele até ajuda na defesa. Ajudando. Ele ajuda o lateral esquerdo. E o Dudu não, o né, cara? Roberto. Então, mas o Dudu não. O Dudu é um cara que vai, é o famoso abridor de lata, o problema do Dudu... O Dudu arregaça lá na frente. Sabe quando você marca com preguiça, que você se joga pro cara passar? O Dudu faz isso. Ele não cobre direitinho. Mas não é o problema. É, não é o setor. Não, eu só tô dizendo que é isso assim que ele... É. Não é o setor do Dudu, né? Ele não sabe marcar. Tem cara que não sabe, não gosta, faz falta. Faz falta desnecessária. Mas eu acho que quando joga o Crisaldo, ele... Mas eu acho que o Mano tem razão. Crisaldo mais. O Alione poderia estar nesse time, sim. Ah, no lugar do Jesus. Porque ele tinha dois meias. Não, o Jesus eu não tiraria, não. Então, sabe por quê? É porque você Jesus... não é ateu. Não. Porque o Jesus é o seguinte. O Jesus, ele marca lá atrás. E ajuda, hein? Né? Ajuda lá atrás. Mas olha, né? Eu faria isso também. É, eu também acho. Sabe por quê, ô Jojo? Porque mano... Sim. O jogo contra o Capivariano não é referendo. Capivariano. É, não é referendo. Porque é um time, referência. É time ruim, sabe, Jojo? Nem marca direito. Não, o melhor do jogo é ruim demais. O melhor do time é o japonês. É, não, já vê daí. Não dá pra ter parado. A velha não tá boa. Então aí, ó. O Nacional é muito melhor, muito melhor. Eu concordo, mano. Então, o Jesus, ele joga bem um jogo, não joga outro. O Alioli tá bem no jogo. Concordo. Obrigado, viu, AGP? Você é lindo. Tá bom. Estádio 97. Na Energia 97, também em nome de Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo, hein? Venha comprar direto do pátio e aproveite. Também em nome de HDI Seguros, aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito nessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Estádio 97 partindo para as primeiras ligações, lembrando, né? Mais uma vez que vai anotando aí. Sim. Os aviões estão passando aí. Tá chegando a hora. Afinal de contas, amanhã é o último dia para você marcar os aviões que estão passando no programa. Ah, porque na sexta-feira, meu amigo RG, meus amigos Mano, Rudy Landucci, Mota, é o seguinte. Faremos. Sexta-feira, o primeiro ouvinte que entrar no ar aqui, no 32847097, respondendo corretamente o número de aviões que passaram, ganha na hora a viagem para conhecer Barcelona, tá? E também assistir Barcelona e Real Madrid. E outra coisa legal, vai ser o Estranho no Ninho Internacional. Ele vai estar conosco. Eu mais Mota mais Mano estaremos ao vivo de Barcelona na sexta-feira fazendo... O jogo é domingo, né? Sensacional, né? Não mudou. Não, mudou sábado. Sábado. Sábado à noite. Não tem problema. Sábado. No sábado tem um jogo. Na sexta, o dia antes, nós estaremos já lá. Já vamos estar lá, nós. Estamos lá. Estamos lá em Barcelona. Faremos o programa, nós de lá. E Sombra mais Benjamin, mais RG, mais Rudy Landucci, fazendo o programa ao vivo daqui do Brasil. Então nós temos um programa simultâneo. Conectando. Brasil-Barcelona. Barça. Vai ser muito legal. Estádio 97... De dois lugares, né? Do mundo. Né? Um do Brasil e outro de Barcelona. Lembrando que o regulamento completo está lá em 97fm.com.br, tá bom? Só você dar uma acessada lá para você ver direitinho. Lembrando, outra coisa mais importante ainda é que quem ligar aqui tem que ter os números certos dos aviões, tá? Saber o dia que esse número que ele tem, né? Passou naquele dia. E outra coisa mais importante ainda, é muito mais importante isso. Tem que ter o passaporte em dia. Ah, lógico. Porque senão não adianta ele acertar o número de aviões, acertar o dia, ganhar a viagem e aí não pode ir, porque não tem, sabe, não tem o passaporte. Não adianta. Aliás, ele e o acompanhante também. Senão não adianta. Senão, se só ele tiver o passaporte e nenhum acompanhante tiver, vai sozinho. Outra, Domênico, é, independente da promoção aqui da rádio, é importante você ter um passaporte vigente. Porque o dia que você precisar fugir pras montanhas, é bom. É bom ter, é bom ter. Ter, velho. Tem que ter, tem que ter, né, mano? É. Passaporte tem que ter, tem que ter. É importante, cara. É isso aí. Avião do Estádio 97, terceira edição, tem o apoio de Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. A agência catalana de turismo, Barcelona, anfitriã dos grandes eventos esportivos também, tá bom? Vamos aos primeiros ouvintes. Tem que levantar essa lista. O que foi, Bar? Fala aqui. Tá comentando aqui. Porque numa dessa aí, uma pessoa some, você é o principal suspeito. Você tem que fugir. Você precisa fugir. E? Você precisa ter um passaporte. Não, você vai ter que ficar aqui na América do Sul. Não, vai ter que se entregar. Não tem que entregar, você é tonto. Mas você tem que ir pro país. Mas se você for inocente. Não, mas não. Olha a conversa. Olha a conversa. Você tá louco. Que porra é essa? E se você não participou do crime? Não, tem que ir preso. Tem que ir preso. Você assistiu Prison Break? Não, não assisti. Eu assisti. O Prison Break lá, o cara é inocente e forjaram contra o cara, maluco. É igual, igual aquele filme. Não, Rude. É legal. Só aquele filme lá. Ah, o Domênico, você gosta de seriado? A espera de milagre, mano. Forjaram contra o cara. Tatuou o corpo inteiro. É verdade. O Domênico se lascou, mano. Domênico, o Prison Break. John Coffey. O irmão do cara, que é o Michael Scofield. Tudo bem? É isso aí, né? Isso. Que ele, pra salvar o irmão da cadeia, ele tatua todo o mapa da cadeia. A planta da cadeia, né? Planta. A planta, só que, tipo, não é uma planta. Só ele que sabe que lugar que tá cada coisa, entendeu? É tipo, ele tá tatuado no dragão. É um desenho. Ele muito legal. Qual que é o nome desse seriado? Prison Break. Aí ele assalta um banco. Quantas temporadas pra ir preso junto com o irmão pra salvar ele. E vai sair uma nova agora. São quatro. Mas é muito legal. Mas acabou, não? Vai voltar? Vai voltar agora. Começaram a gravar novamente. Sim, mas acabou. O primeiro arco acabou. Mas aí ele vai... Agora eu tô especulando a volta. É muito legal. É bom mesmo, você assistiu? Mas o melhor Prison Break é o Breaking Bad. Breaking Bad é bom. É bom? Esse é bom. Melhor esse que é o Prison Break. Quantas melhor. Temporadas tem Breaking Bad? Breaking são Bad cinco, né? São 5 ou 6. 5 ou 6 temporadas. Ah, é saiu bom, o teaser do Games of Thrones. Pessoal, Games. Eu falei Games. Não falou Games. É Game of Thrones. Game. Game. Game of Thrones. Esse eu não vi. É legal pra caramba. Got é legal pra caramba. Game ou Games? Game of Thrones. É gay. Não, Jogo dos Tronos. Tem nada de gay aí. Esse é legal pra caramba. Walking Dead tá legal também. Walking Dead tá bacana. Vou falar uma coisa pra você. O Padre Sniper é a melhor coisa do seriado. Mano, o padre virou... O cara tá... Olhando com o Sniper, Domênico. O padre que atira... Pô, você tá louco. O padre com uma .50. Quase o Fábio de Mello. Faz o quê? É quase o Fábio de Mello. O Fábio de Mello atira no Snapchat. Sim, mas é legal pra caramba. Não, gente, vocês seguem o Fábio de Mello no Snapchat? Não. Meu, ele é muito louco, esse padre, velho. É mesmo, é? Ele fala umas coisas, velho. E o padre não tem que ser louco. O padre do Walking Dead. Ah, mas ele é engraçado, o Fábio de Mello. No último episódio, né? Ó, muito bom. E o cara falou: não, você não vai me matar, você é um padre. Ele falou: eu dei um tiro na cabeça. Não, ele deu um conto. Ele citou, ô, mano. Ele citou um salmo. Tudo, né, ele citou um salmo, deu um tiro na cabeça e falou: amém. Matou o cara e amém. Agora você vai spoiler, hein, velho? Por que spoiler? Foi domingo? Ué, mas o cara segunda. Que não viu. Não, mas já foi, velho. Mas isso não é cena decisiva, é só uma coisa. Mesmo dia. Spoiler é quando você fala no mesmo dia. Você sabe onde. Agora, o final é que é sensacional, né? Não vou falar, não. Ó, caiu um trovão. Eu vou te falar uma coisa, Domênico. Um que deveria ser obrigatório pra todo brasileiro assistir é House of Cards também. É bom? Também, bom. Começou a nova temporada. Cara, eu acho que o roteirista é alguém que mora em Brasília, só pra ser porque. É mesmo, é? O poder na Casa Branca. Eu assisti, achei uma porcaria, aquele das presidiárias lá. Orange is the New Black. Ah, eu vi o primeiro capítulo, gostei, achei uma porcaria. Gostei. Eu falei, não vou assistir, não. Eu não gostei, não. É, eu não curti. Gostava de Dexter. Dexter também era legal. O idiota, o serial killer. Pelado lá, que o cara fica no mato lá, o sobrevivente lá. Puta, aquele é ridículo. Pelado? Por que os caras não ficam colocando aquela coisa cara... borrada, velho? Mostra nada. Não, largados e pelados. É. Isso é muito legal. Tá palhaço. Muito legal, por quê? Os caras não ficam pelados. Esse é justo, porque o cara, velho, ele não tem ajuda de ninguém, fica pelado. Tem que sobreviver. E outra? Quem fica pelado? Fica um casal. Pelados e largados e pelados. É legal isso aí. Mas não mostra ele pelado. Nada, não, mostra, lógico que mostra. Não, com aquela nuvenzinha. Fica aquela nuvenzinha. Lógico. É lógico, pô. É pelado? É o nome. Pelado, não é pelado. Mas é o nome da série. Mostra, pelados. Largados e pelados. E outra coisa, Domênico. Tudo bem, mas não é, o intuito não é mostrar. Cada um tem direito a levar uma coisa pra salvar. E eu levaria uma camisinha. Pra quê? Transar com quem? E se for uma baranga que vai com você? Aí tá, aí você pega a camisinha, você faz de água, pra segurar a água da, da chuva. Ah, entendi. No... É um objetivo. Ah, entendi. Agora tem um bom também, né? A deriva. Não sei se vocês já viram. A deriva. A deriva é legal. São dois botes que são soltados em alto mar. Já viu esse? Vai, dois, vai duas pessoas, ou um casal, ou dois. Aí chega num lugar e se vira. Não, eles vão indo. Só que tem uns dias pra chegar na, na costa, porque o esse, aí, esse, em esse alto bote, mar? Assim, sim. Cara... Só fica um bote. Isso. É um bote que cabe os dois e nunca mais porra nenhuma. Esse negócio. Não coloca nada, nada dentro. E outra, tem tubarão pra cacete lá. Você já viu isso aí, Bar? Já vi. E no meio do percurso, é assim, bom. Né? A equipe, é. Aí joga alguma, não, alguma não, coisa. Não, tem um rádio lá. Tem um rádio lá. Ele fica grudado no bote. Ele fica ouvindo o estádio. Fica numa fita disparada. Não. Se você quiser desistir, você arranca o rádio e fala, ó, a vem me buscar que eu não aguento mais. Ah, mas você não vai em terra nunca. Chega. Ah, teve várias coisas que vocês chegaram em terra. O mais difícil é fazer fogo. Já diria Celso Cavalini. Quando você faz fazer fogo com aquele barco, de madeira, bote não dá pra fazer fogo. Não, mas quando chega em terra... Tá louco, velho. Verdade. Sabe que você tem que ficar fazendo aquela situação? Demora umas 6 horas aquilo, velho. Estoura a mão, né? O que, pra fazer no graveto? É que é... Graveto? Isso estoura a mão, molhado. Esquenta a mão, estoura a mão. Por exemplo, na Amazônia é impossível, porque é úmido. É, lá não dá. Tá certo. Prova de tudo. Então o ideal era levar o quê? Um isqueiro. É, se você pudesse escolher uma coisa e voltando, voltando ao futebol, doutor, rapidinho. Sim. Aquilo que nós comentamos sobre a manipulação de resultados. Da série 3, lá da 3. Então, diz que a polícia, em sigilo, já faz uns 5 meses, né? Faz 5 meses estão investigando isso aí. Uh-huh. Então tomara que investigue, tomara que esclareça, cara, né? E tomara que mostre. É. Né? Não pode ser. Agora, Better Call Saul é legal também, já assistiu também. Better Call Saul. Mas aí precisa assistir o Breaking Bad. Ah, não precisa, mano. Porque é sequência, alguma coisa? Não. É que é um seriado que é do advogado que defende o cara lá no... Então é mais no ou menos... Aí mas se você assistir só o outro, não dá? Trama. Até dá, mas ele explica alguma coisa. Como que o cara conheceu o personagem principal do outro seriado. Mas é advogado pilantra. Assim. Ah, entendi. É muito bom. É bom. Então tá. Assiste primeiro o aproveite, Bad. Você também mande aí o seu seriado que você mais gosta, que nós vamos divulgar também aqui o seu seriado, tá bom? 3284-7097, vamos aos ouvintes. A partir de agora, ouvintes participando, vamos à primeira ligação. Alô? Alô? Quem fala? Renato. Ô, Renato, tudo bom, meu? Alô, Domênico. Tudo bem, Renato? É, Domênico. Tudo bem, Renato? Alô? Tudo bem, Renato? Acho que o Renato não tá ouvindo, não. Fala, Renato. Tudo bom, Renato? Não tá ouvindo. Ô, Domênico, não tô te ouvindo. Como não tá ouvindo? Não, não tô falando ouvindo. Aqui. Agora só pelo rádio. Não, não é possível. Não é possível. Você não tá no telefone, velho? É, pelo celular, mas tá indo só no rádio. Tá na viva voz? Não, não. Peraí, que vai dar uma ajustada aqui. Peraí. Ali, vá. O terceiro botãozinho ali, vá. Tá tudo ok aqui. Aí. Agora tá ouvindo? E agora? Eu tô ouvindo vocês pelo áudio, tá atrapalhando o som aí? Não, não, vamos tentar falar, vai, vamos lá, teu nome completo. Renato Segantin. Hã? Renato? Segantin. Fengantin? S-E-G-A-N-T-I-N. Fengantin, Fengantin. E quantos anos você tem? Tenho 29, doutor. 2.9 hoje, RG. Difícil esse, hein, doutor? É. Por quê? Mas esse cara aí deve ser aqueles que correm. Pratica Hooper, depois chega todo ofegantinho, sabe? Sensacional! Trocadilho! Nota 10! O Carlos Alberto. Meu Deus! É 10, o Carlos Alberto nem se manifestou, Renato! É nóis, né? E o bairro que você mora agora? Moro na Vila Bela. Ô, Benjinha, Vila Bela. Amigo! Eu que conheço! Amigo! ZL, amigo! Opa! Que isso? É uma arara, igualzinho. Sensacional. É uma arara, velho. Essa imitação mereceria um prêmio da rádio. Peraí, peraí. Essa imitação merece o APCA. É isso que merece. Ô, Domênico. Sexta-feira tudo bem, descer a serra. Mas quarta-feira, velho. É. Quarta-feira já foi? Já foi? Imagina. Meu Deus do céu. Se é o ganso. Se é o ganso. Tá dormindo. Eu tô dando. Tá onde? Eu tô dando. Fazendo o quê, Benja? Eu tô dando. Não, não acredito. Eu tô dando. Resolveu assumir? Eu tô dando. Ah, tá. Eu tô sentado na porra da madeira. A duplinha. E é sempre os dois, né? A duplinha, né? É. E o time, Renato? Palestra Itália, ah, sim! Ah, meu Deus, o quê? Caindo o mundo lá, hein? É tá chovendo, eu tô assim, falando da chuva. Caindo o mundo lá, hein? Da chuva. Líder da chave no Paulista, líder da Libertadores, líder, é líder, é isso. Nós empolgou, somos, né? Empolgou. É lógico que empolgou. Ô, Renato, é agora falando sério. É assim, é o seguinte, a gente não podemos nos enganar aí que dois jogos vão fazer o resto do ano, né? Mas, porque a gente ainda tem alguns defeitos, a defesa, o sistema defensivo, como a gente tem, por exemplo, três volantes, com a falta de um meia, a gente tem três volantes aí que sabem sair jogando. Então falta um volante defensivo para ajudar na zaga, que a zaga, na minha opinião, ainda não está preparada, ainda é uma zaga um pouco mais fraca. Rapaz, você sabe infelizmente, que a gente não tem assim, tantos jogadores de ponta para poder ajudar nesse time, e infelizmente esse vai ser o time campeão da Libertadores de 2016, né? Infelizmente? Tomara, falou infelizmente, né? Cadê o momento pro Farrão? Esse time não tão forte vai ser, porque... Ah, mas aí não importa, né, velho? Um time assim de ponta, de primeira, indiscutível pra poder ganhar essa Libertadores. Mas infelizmente com esses jogadores é o que a gente vai chegar. Então seria felizmente, né? Porque mas se for ganhar, velho. Se for campeão, é felizmente, não é infelizmente. Você quer um time que deixou e não seja campeão? Mas não quer um time que deixou e ganha. As expectativas de um palmeirense é sempre maior. Mas, ó, na de boa, todo time, mas o importante tão, é título, velho. Os dois times que estão mais prontos para ganhar Libertadores hoje, cara, é o Atlético Mineiro e o Atlético Nacional da Colômbia. São os dois times. Esse Nacional ganhou ontem, não foi? Ganhou. 2-0. Quanto foi? 2-0. São os dois times tá mais fortes da Libertadores. Nacional, mas nem sempre o mais forte tá ganhando seus Libertadores, hein? Pode reparar aí, olha aí. Ah, por isso que é bom ganhar, entendeu? Viu, Jojo? Os porque pontos, senão vai passado, pegar um time desse na segunda fase. O ano passado fase, o River não era o melhor time ganhou, né? Mas a questão né? não é essa, Domênico. O River acabou ganhando ano passado aí também por uma combinação de resultados aí. E foi meio que a trancos e barrancos, mas dificilmente isso acontece. Não, mano. Acontece. Não é difícil, não. Ó, o Once Caldas ganhou também. Não, mas várias difícil, Libertadores. Cara. Geralmente quando você pega um time que ganha Libertadores é porque o time tá jogando futebol convincente. Fazer o que o River fez no ano passado sei, e classificar viu, na Bacia das Almas aí, chegar na final e ganhar... É muito raro, cara. Muito raro. Ah, sei, cara. Sabe, há controvérsias aí. Por exemplo... O Atlético Mineiro também foi no sufoco. Olha, eu vou pegar aquela Libertadores. Mas o Atlético Mineiro exemplo, tinha um timão. Teve uma Libertadores. Não, e eu sou honesto jogos, pra dizer. Sufoco, sou honesto pra dizer. Tudo bem que os times eram muito bons, hein? O que eu vou falar aqui, olha. Times muito bons mesmo, os dois. Só que um era um pouquinho melhor que o outro. Que é o caso do Palmeiras de 99 e o de 2000. Principalmente o de 2000. Quando o Palmeiras tirou o Corinthians tinha um timaço, hein? E o Palmeiras tirou aquele time do Corinthians. O time do Palmeiras, ele era muito bom. Muito bom. Muito bom. 2001 também. 2000 e 2001. Porém, aquele time do Corinthians, me parecia, se você pegar um por um, era um pouquinho... No papel, um pouquinho né? Melhor. Vai pro papel... Bem, o Palmeiras tirou o Corinthians, né? Arrancou o Corinthians, tá numa, acho que foi semifinal, né? Foi semifinal. 2000 foi semifinal. Aquele time do Boca, de 2000, era muito bom. Mas eu acho que o do Palmeiras era um pouquinho melhor. É quase isso, entendeu? Sim. Era um pouquinho melhor que o Boca. Tanto que o Palmeiras foi roubado escandalosamente lá do Ubaldo Aquino, lá no jogo da ida, né? Lá fora, na Argentina. E o Palmeiras acabou perdendo aquele título porque foram dois empates. Porém, né? Eu acho que nem sempre. A Libertadores é uma coisa à parte, viu, cara? Você vê, por exemplo, o ano passado, Angê. Porque a Libertadores nada mais era como se fosse uma Copa do Brasil. Não com... Tô dizendo com o que vale mais. Tô dizendo assim, é uma Copa. Então, geralmente, Copas nem sempre o melhor ganha. Palmeiras e Santos, o ano passado, todo mundo dava favas contatos que o Santos levava. E o Santos melhor. Era melhor. A maior todo, mas todo mundo falou. E o Palmeiras foi lá e ganhou. Então, assim, nem Copa. Eu acho que pontos corridos, o melhor ganha. Mas é muito difícil não ser melhor para ganhar pontos corridos. Tem que ser... Né, Ayrton? 90% melhor. 99% melhor ganha. O Galo Mineiro ganhou já ganhando 3 partidas nos pênaltis. Pois é, o que eu falei. Então, você entendeu, né, mano? Agora, mas o Atlético tinha timão, né, velho? Ah, sim. Então, mas ganhou no sufoco. Libertadores? Foi passando no sufoco. Foi sufoco. Lembra do goleiro? Tanto é... Mas o Atlético tinha timão. Sim, tanto é que aquele time... Que quase eliminou o Atlético Mineiro, esqueci lá do México. Tijuana. Não é Tijuana. Tijuana. Isso mesmo. Boa, vovó. O Tijuana, quando pegou o Palmeiras, que tava mal, hein? O Palmeiras ia disputar a Série B aquele ano lá. O Palmeiras quase tirou eles, porque empatou lá 0-0 e acabou. O Bruno entregou a rapadura aqui. Infelizmente, porque o Palmeiras ia pegar o Atlético Mineiro. Você tá certo. E aí o que aconteceu? Esse Tijuana não tirou o Atlético Mineiro nas quartas de final. Quartas, né? O Palmeiras saiu nas oitavas. Quartas. Foi Tijuana e Atlético Mineiro. Teve um pênalti aos 48 do segundo tempo pro Tijuana. Eles bateram, o goleiro tava indo pra um lado, o pé ficou e acabou tirando em pé. Exatamente. Que era o Vitor, né? Isso, foi. Porque tava fora. Tava. Eles iam tirar os caras da Libertadores. Então assim, e acabou indo aos trancos, mas ganhou. Aquele Atlético Mineiro que perdeu do Corinthians aqui 2-0, acho que foi uma Copa do Brasil. E depois reverteu lá, porque o Corinthians tava ganhando 1-0. Eles reverteram pra 4-1, que foi uma coisa assim, nossa, é uma nunca em 8 mais, mil, né, mano? Sim. O Corinthians era muito melhor. Sim. Então assim, tem umas coisas em Copas que acontecem que Copa é nem diferente, sempre, né, o melhor ganha. Esse modelo de jogo depende do jogo o quê? Depende do jogo do time naquele dia. Exatamente. Véio. Às vezes você acordou. Se tiver bem, velho. Se tiver legal, vai. Se não tiver, pode ser o melhor do mundo. Isso tudo influi, né? A torcida, o ambiente, outra, tudo. Um monte de coisa, um monte de coisa. Que pesa contra o Palmeiras aí, Domingo? Opa, o que aconteceu aí? Deixa eu ver. Oi? Tá dando pau, esse cabo aqui precisa trocar. Esse cabo aí acho que tá com problema. Mas o Palmeiras, Domênico, por exemplo, sim, contra o Rosário, ele fez um primeiro tempo que se jogar aquela bola nos dois tempos durante a competição inteira, o Palmeiras pode ser que brigue pelo título. Mas o segundo tempo do Palmeiras foi um segundo tempo de time que tá brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ficou encurralado no campo de defesa, tomando pressão. Foi um segundo tempo assustador. Assustador. No primeiro tempo criou chances ali pra fazer 5 gols, sim, talvez o Rosário Central. E no segundo tempo criou contra ele chances aí de tomar mais 5 ou 6. Então, mas essa entendeu? É a cobrança do torcedor do Palmeiras. Aí pegou o Capivariano. Essa oscilação do Palmeiras vem desde ano passado no Brasileiro. Então, mas que fazia tá. Fazia jogos muito bons aí, até contra os principais rivais aí. Contra um time que, mais ou menos, fazia um jogo péssimo. Mas é que tá, amigo. O Palmeiras, ele ganhou bem lá do Rosário, porque independente de qualquer coisa, ganhou. Se dane, tá ligado? Ah, não. Não, ganhou. Tomou, que vale tomou sufoco pontos. No segundo tempo, beleza. Tomou, mas ganhou, beleza. É nóis. Aí é pegou nóis. Lá o Capivariano, foi lá e sentou a bucha também. Meteu 4 no Capivariano. 4-1. Beleza. Ganhou bem, mas o Capivariano, ele é a vitória ilusória, tá ligado? Lógico, não vale, não porque conta. Porque tem times do Campeonato Paulista que até dificultam um pouco. É o caso lá do São Bento, é o caso da Ferroviária, é o caso, sei lá, do Água Santa, enfim. Tem times que, de determinada maneira, acaba te testando um pouco mais. Entendi. Mas não é parâmetro. Agora, quando você pega uns times aí tradicionais e cascudos da Libertadores, aí você pode dosar se você tá bem ou não. Esse jogo contra o Nacional, o Palmeiras vai ter daqui a pouco aí também. Ele é um time. É um jogo pra decidir a vida do Marcelo Oliveira e do Palmeiras na competição. Sabe por quê, Domenico? Porque o jogo aqui... Tem que ganhar. O Palmeiras tem obrigação de ganhar. Porque depois vai jogar no Uruguai. É ruim, porque depois vai jogar no Uruguai. Eles podem ganhar e complicar. E numa dessa perde lá, ó, o Palmeiras se ferra, velho. É, porque aí eles encostam no Palmeiras. Entendeu? Se o Palmeiras empatar esse jogo e perder o próximo pra eles, eles chegam a... Não, eles têm 2, né? O Palmeiras hoje está com 4. Passa, hoje eles passam. E tem um detalhe também, mano. O Rosário, ele já tem... Tem um. Um ponto. É. Só que ele pega o mais fraco da chave, que é o River. Ele deve ganhar em casa. Em casa? Acho que ele joga em casa e depois fora. O Rosário? Em casa e fora. O Rosário joga em casa agora. Então, deve meter 6 pontos aí, dificilmente não ganha, porque o Rosário é bom. Se meter 6 pontos, eles têm quanto? 1? Eles têm 1 ponto. 7 pontos. Se o Palmeiras empatar aqui e perder pros caras lá, o Palmeiras continua com 5 pontos, fica com 5. Só que 5, o outro fica com 7. E esse do Nacional de hoje vai pra quantos? Tem 2 já. Empatando aqui é 3. 6. Passa o Palmeiras. O Palmeiras fica em terceiro da chave. Oh, faltando 2 rodadas. Ô, Jojo. É? Você tem razão. Pontuar, viu? A coisa fica difícil. Não pode, tem que fazer 3 pontos hoje. O Norberto e o. Renato. Renatinho. Oi. Sabe por quê? Se você pontua bastante, você foge desses times na segunda fase, não é assim? Não é o primeiro contra o último? Isso. Primeiro colocado, ele pega o segundo dos últimos. É, né? quanto pior mais salto segundos. Você tiver, melhor. Então, se manter lá, melhor. Agora, isso também não é uma regra de que você vai pegar um time fraco. Também, exemplo, o Corinthians escolheu. Também, escolheu. No ano passado, além do Corinthians que escolheu pegar o Guarani, teoricamente, naquela derrota para o São Paulo, que jogou o Corinthians de frente para o Guarani, teoricamente o Corinthians pegou um adversário mais fraco, escolheu e acabou tropeçando. Mas e o primeiro do ranking geral que acabou pegando o River Plate? Que acabou sendo campeão, que foi o último pior segundo. Então não é meio que uma regra, né, velho? Às vezes você acaba pegando um leão também do outro lado. Agora o time que é mais fraco, ele dá de tudo naquele jogo ali que talvez seja o último dele. Sim. Agora os que são mais fortes, de repente, entram com um jogo mais ameno para poder seguir nas competições, né? Agora, eu tenho a impressão de que Copa do Brasil, Libertadores, esse modelo, ele é muito mais, pesa muito mais o psicológico. Psicológico vale, se você entrar pilhado, dançou. você não pode, você tem que entrar legal, você tem que entrar equilibrado, é, psicologicamente. Se você entrar pilhado num jogo desse, não pode, né? Principalmente fazendo jogo em casa, é, porra. Mas é, esse é o problema aí. Dança, velho. Esse é um problema que atinge somente os times brasileiros, é, cara. Incrível isso, né? Você pega o Uruguai, o Paraguai, os caras não se abalam, né? Os caras estão nem aí, velho. Os caras não se abalam. Estão nem aí, velho. Eles continuam o jogo. Você pega esses times mexicanos aí, velho, porque os caras falam, não, porque aqui na América do Sul os times já estão acostumados. O mexicano, ele vai jogar, vai, ele vem pra cá pra jogar, ou jogando lá, eu tô nem aí, joga da mesma forma. Verdade. É complicado, cara. O time brasileiro precisa parar de ser bundão, cara. Estamos recebendo a presença de Michel, visitando o Michel, o imperador da overnight. Esse é, imperador da overnight. O cara que manda lá, o cara que toca todas as músicas boas. Sabe aí tudo, cara. E nosso ouvinte. Não. Ô, Renato, você quer mandar abraço pra alguém aí? Vamos lá. Pra vocês, né? Vocês são sensacionais. E qual é a sua série? Obrigado, Renato. E qual é a sua série preferida? Só um pitaco aqui. Ah, você tem alguma série que você gosta? O Game of Thrones, né? Disparado. Game of Thrones é boa, né? Game of Thrones do anão trepador. Como? Escalação. É isso, é muito bom. Mas o Walking Dead tá acompanhando também. Mas, ô, Daniel, você deu spoiler, eu não assisti o último ainda não. Mas aí também, né, velho? Já passou uma semana, velho. Então, no meio da semana, mas, pô, olha aqui, ó. Mas domingo passa simultâneo Estados Unidos e Brasil. Aí segunda, reprisa duas vezes, em dois horários. Acaba o episódio. Mas tem cara que não consegue assistir. 10:30. Começa o episódio, termina 11 e pouco. Aí ontem eu baixei, mas eu acabei dormindo antes de assistir. Ah, desculpa, desculpa. Não, porque eu pensei que, acho que todo mundo tinha assistido. Não, né? E só um pitaquinho. Mas olha, falamos de pauleira aí. Mas o final é surpreendente, é bem legal. Pô, assim, não, é verdade do Rude, o House of Cards é muito bom. É bom? Não, só ficar. Só não é inspirado no Brasil porque os caras lá é muito inteligente. House of Cards, o casal poligâmico. Você só fala de sacanagem. Só um pitaquinho, mas. Pitaquinho, fala Pitaquinho, vai lá no Pitaquinho. Eu adoro assistir Spartacus, assisto de cueca. É, aparece um monte de homem pelado, velho. Tem uma suruba louca aqui, você gosta? Deus. No Coliseu aparece, velho. É homem com homem, mulher com mulher. No Coliseu. Então não pode homem com cavalo. Os caras pagam pra transar com os guerreiros. Se eu quiser assistir com a minha filha, eu não posso assistir. Não. Pelo amor de Deus, hein? Não. Porque os caras pagam pra transar com os guerreiros. Game of Thrones? Outro dia, Oscar Maroni estava assistindo na boate dele, desligou de tanta vergonha. Caramba, tá feio. Não tem torcida pro Palmeiras, né? Acabou, Renato. Tem torcida na sua casa hoje. Tinha, mas acabou. Só um pitaquinho, viu, mano? Fala. Queria o seu comentário. O pai de Allan Kardec. Sim. E aquele que jogou no Palmeiras. Como é que é a entonação? Aquele, Allan Kardec. Ué, tá ruim. O microfone do mano. O pai dele é uma figura, mano. O microfone do mano tá dando mais pau que a zaga no Palestra, hein? Mano, então é o seguinte. Olha aí, Potinha, o pai dele disse ao jornal Troca Extra, aí, mano. Quem? E fala jornal Extra ou Extra, hein, RG do Rio? Extra. Extra do Rio. Ele disse... É do Rio, é Extra. Exatamente. Extra. Aqui em São Paulo é Extra. O pitaquinho histórico, o carioca fala assim. Então tá bom. Peraí, não acabei. Tá, não. Ele disse que a torcida do Vasco... Ó, ouve essa, Domênico. Domênico, você também. Não, ele disse ouvindo. A torcida do Vasco aí, mano, poderia ajudar na volta do Allan Kardec. Ele disse, éramos felizes e não sabíamos. Exclamação. Ah, ele falou isso? O pai do Kardec falou isso? Exatamente. Mas ele falou isso aonde? No jornal Extra do Rio. Extra. Mas precisa tomar cuidado com esse jornal, porque de vez em quando eles soltam umas pérolas lá pra tirar onda. Foi, mano. Então, tá eu não sei. Agora foi. Renato, um grande abraço pra você. É nóis hoje, tá bom? É nóis, Dudu. Falou, meu grande velho. Abraço pra todo mundo. Obrigado, valeu. Um abraço. Together, velho. Vocês falaram tanto aí em como é que é? Jornal Extra. Extra. Então fala de Extra. Amigão, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir com os amigos, a família e torcer. Hoje, é hoje, quarta-feira, dia de futebol. É o grande dia, minha gente. Dia de jogo, de encontrar os amigos, a família, tomar cerveja gelada e ver seu time dar show de bola na TV. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Então, olha, você merece reunir a família, os amigos e torcer. E presta atenção, olha que loucura isso aqui, mano. Cerveja Itaipava, lata 269ml, R$ 1,99. Na compra de 12 unidades, paga apenas R$ 1,59. É isso mesmo. Cerveja Itaipava, lata 269ml, R$ 1,99. E na compra de 12 unidades, você vai pagar apenas R$ 1,59. Você está esperando o quê, amigão? corre, não perca, voa lá pro Extra, porque você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um Extra. E lembre-se, hein, beber só com moderação. Ah, com certeza, né? Beber só com moderação mesmo. Você Estádio 97, viu? Pela Energia 97, que também vem em nome aqui, de Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Deixa eu ver aqui se chegaram algumas mensagens também pelo nosso aplicativo aqui, que tem muita gente mandando mensagem também, viu? Ah, falou sim. De série, o pessoal gosta. E né? Vou falar uma coisa, tem um monte de gente aqui mandando as séries que eles gostam aqui. Vamos ver quais séries que o pessoal curte e gosta aqui também. Tem um monte de gente mandando mesmo, viu, Dudu? Tá mesmo. Oh, o cara tá falando aqui que é um assunto que o pessoal gosta. Game of Thrones. Só vê só vence o lado mal lá, diz que é só o lado mal, que é legal, que se dá bem. Eu não assisto. Eu vou parar só o lado mal. Mas aqui mas no Brasil acontece isso também. É o Brasil, então. Não, eu não assisto, naquela época, as pessoas faziam muita maldade. O que acontece lá é o seguinte, não tem esse negócio do cara vai cortar a cabeça do cara, ele é salvo no último minuto. Né? Ele morre, entendeu? Não tem jeito, né? E pode ser rei, pode ser personagem principal. Se você tá lutando contra quatro pessoas, você toma uma espadada. Se for um dos atores principais, também vai pro saco. Morre. Até já mataram um monte. Todos morreram. Né? Pelo amor de Deus. Os principais? Vários. Aí que o cara bota. Pelo amor de Deus, o único seriado, só o lado mal ganha. Wesley. Qual mais, o Game of Thrones? Só o mal? Que é legal. Tem cara que assiste do lado mal e depois ele muda pro bem. E o contrário acontece. É legal porque é surpreendente, toda hora muda. Eu vou ver se eu consigo. Mas esse aí que não dá pra assistir com a filha? Não, esse que ele falou é o Spartacus. Esse dá. Quando você perceber que tá rolando alguma coisa, você para. Fala, vamos ver Peppa Pig. Aparece o pessoal pelado. Entendi. Então não dá, infelizmente. Mas aí é chato. Não dá, como é que eu vou parar o bagulho? Não dá. Ó, Amando Constante. Caríssimos, série boa é Sounds. Amando Constante? Sounds of Anarchy, é isso? Não conheço essa série. Legal, não. Já vi, ouvi dois capítulos. Sounds of Anarchy? Já ouvi falar. Sensacional, abraço a todos. O nome do cara é Amando Constante? É. Caraca, velho. Rodrigo Fidelis. Domênico, a série The Last Ship. É sensacional também. Agora os caras foram procurar no Google lá ver o nome de uma série, nunca viu também, velho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa série, velho. Amigo. De hora que eu vi Everton Souza. Parabéns, Dodô. Hoje é dia do DJ, hein? É. Ah, é verdade. Boa, Everton, é verdade. Hoje é dia do DJ. Parabéns a todos os DJs. Parabéns a todos os DJs. As minhas DJs também. Também as meninas do DJ que fazem na quinta aqui, né? Sim. Para homenagear o dia do DJ, vou fazer uma tatuagem nova. Opa! Aonde? Você também é DJ, viu? Vou fazer duas. Aonde? Fone numa orelha, subindo aqui. Na orelha? A base do fone em cima. Mas como assim? Mas não dá pra fazer isso, não. Vou fazer. Não dá, velho. Dá, ele vai raspar a cabeça. Na língua você já fez? Acabei de fazer. É? Acabou de fazer. O que você fez na língua? Fiz aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Nossa, que nojo. Ah! Nojento, hein? Você fez uma... O Bruno de Moura. Mota, você assiste RuPaul Drag Race? Sim, legal pra caramba. É a corrida das drags. Ah, é? Ah, tem Narcos também. São várias séries, são várias provas Bruno Moura. Que tem que fazer. Com o RuPaul que faz. É a série do RuPaul. É, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, Dodô e amigões. É impressionante, pois achava que era apenas no futebol, mas até comentando séries, vocês são os mais imparciais desse programa. A melhor série é Os Vikings. Muito bem feita, baseada na história real deles. Puta, não vi ainda. Meu pai assiste ela, eu nunca assisti. Não é uma ficção, né? Abraço a todos. Quem o mais? Domênico, tem Narcos também. Narcos. Parceiro. Assiste Narcos, parceiro. Narcos é bom, né? Do Wagner Moura. É boa também. Eu gosto de American Horror Stories também. American Horror Stories também é legal. Ele concorreu ao Globo de Ouro. Eduardo Ferro, Dodô e Rude. Eu vejo 62. Né? Dodô e Rude, hoje completamos 22 anos da mais primorosa exibição já vista na história do futebol. Palmeiras 6, Boca Juniors 1, Libertadores de 94. É verdade, hein? Foi hoje? É hoje, né? Mais conhecido. Foi quase de grupo, né? É. Viu, vó? 6-1. É. Foi no 162, vó. É bem receita? É. Canal Brasil. Tá bom. Tem o Canal Brasil, né, RG? Que passa as porno chuchada. Qual é o Canal Brasil? Tem a Palmeirinha lá? Brasil. Não sei qual que é. Eu não vejo. Eu não... O Fábio mandou aqui, Dodô, um seriado que é muito bom, mas já acabou. É o Lie to Me. Sobre um especialista em detectar mentiras. É muito bem falado esse aí mesmo. É? Então, todo mundo falando de seriado. E aqueles caipira que vão parar em Beverly Hills? Isso aí é Back Block Mountain. Não, é, você é gostoso demais, seriado. É uma delícia. Esse filme. Olha. É uma família que vai parar em Beverly Hills. É uma história real de dois brothers que se conhecem e vão pro morro trepar. É uma gostosa. Essa série é ótima. Isso é um filme. Teve um filme. É o filme, pô. Isso é o filme. É filme. Oscar, teu Lula. Seriado é seriado. Filme é filme. É, mas tem aqui, ó. O William Rodrigues, Breaking Bad é obrigatório. É o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. É mesmo, é? Todo mundo fala muito bem dessa série. Essa série é. Sabe o quê? Ô, mano, muita gente que assiste a primeira temporada fala, ah, não gostei tanto. Realmente a primeira é que aquece. É meio confuso, né, o negócio. A galera tem que continuar assistindo. Ele vai introduzindo, pra você saber, né? O que vai acontecer. O que vai acontecer. Você gosta, moto? O cara vai introduzindo. Essa série, RG, o pessoal às vezes que não começa, ele fala, pô, tá misturando coisa, não tô entendendo nada, é porque tá passando uma cena de algo que vai passar no futuro. Ah. Então a pessoa precisa continuar antenada pra saber o que vai ocorrer. Mas é muito bom. Tem que assistir. Ó, de novo? É, mais tá um chegando. Aí. Chegando, tá chegando. É isso aí. Estádio 97 na Energia 97. Ah, vou falar agora de Recubriplast. Atenção, você que anda com problemas de infiltrações, de goteiras, problemas de umidade. Agora que começou a chuva, o que tem de cara que tá agora no serviço? O que tem de gente que tá, por exemplo, no trânsito, RG? Sim. E fala assim, pá, começou a chuva, se tiver chovendo na minha casa, ferrou. Lembrou, tudo. Lembrou. O cara que saiu pra ir no jogo, Domênico, lembrou agora. Nossa, ele falou assim, putz, deixei... Lembrou da laje. Não coloquei o balde debaixo lá da minha televisão, vai molhar a televisão, vai ferrar... Tá em cima da televisão, esqueci, né? Esqueci o meu celular na mesa... Ah, dançou. E vai pingar no dançou, celular... Dançou. E vai acontecer igual aconteceu com o Silvano. Vou perder o meu celular. É um jegue. Silvano perdeu o celular. Véio. Silvano, meus amigos, vocês não têm que ter problemas como esse. Você tem que proteger sua casa com um impermeabilizante, se recubre plástico. É porque jegue, se proteger, véio, não perde celular, e não mais perde engraçado televisão. Que... É, você não vai perder nenhum aparelho. Você tem que proteger sua casa com um impermeabilizante, se recubre plástico. Porque recubre plástico é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza, aí, viu? Tá vendo? Aí sim, RG. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Boa. E recubre plástico também é o único com garantia de 5 anos. Claro que você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Boa. Mas tem um site legal para você consultar todas as lojas lá, no www.sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes é Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Te mandar um abraço pro senhor Carlos, senhor Robson, proprietário aí das lojas Rede Construir Cotia, boa, em Bu das Artes e Butantã também, tá bom? Boa, seu Carlos, grande Robson aí ouvindo a gente, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E se o Estádio 97 tá indicando, não pense duas vezes. Véio. É verdade, RG. Corre atrás. Vamos agora ao Momento Sem Parar, o Momento Sem Parar funcionando com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseirinha VIP do seu carro. Primeira ligação. Manda. Solta a bagaça. Alô? Alô? Alô? Alô, né? Tá estranho hoje, hein? Não deu, tudo bem. Tá esquisito, hein? Alô? Alô? Opa, quem fala? É o Pedro. Acho que o Pedro falou. Pedro? Oi, você tá saindo da estação, cara. Pedro do... Pedro do que, Pedro? Pedro Henrique dos Santos Lima. Consegui, baralho! Boa, boa, Pedro. Pedro, e quantos anos você tem, Pedro? 2.3. RG 2.3 hoje, hein? Tá saindo da estação? Caramba, tá uma chuva aqui na Zona Sul, velho. Então, para, Pedro. Pedro, para. Para, Pedro. Trocadilho, nota 10. Essa foi sensacional. O puxador sabe. Sensacional. Sensacional, hein, é velho? Muito bom. E qual que é o... Qual que é o bairro aí que você mora, Pedro? O Domênico não tá aí, não, né? Domênico tá, velho. É ele que tá falando com o Domênico. Tá. Acho que sou eu que tô falando com você, velho. É o Benjamin. Eu! Ah, tá aqui. Eu! Fala, amigo. Tá todo mundo aqui, velho. Fala, amigo. Não, eu sou Pirituba, Vila Mirante. Zona Oeste, amigo. Zona Oeste. Ai, trouxa! Ai, trouxa! Não! Ofende o ouvinte, porra, seu louco. É muito chato. Fica arrumando encrenca, velho. Benjamin é assim, velho. Você tá arrumando encrenca com todo mundo. Porra, cara, agora você vai arrumar encrenca com o ouvinte? Inferno. É você mesmo. Eu gosto quando ele começa a falar, ui, aquele bar que tem lá. Nunca foi num bar na rua, nunca, duvido. Você acha que o Benji alguma vez entrou num bar, velho? Você já entrou num bar, Benji? Amigo, não! Então, já comeu aquele ovo colorido? Eu? O Benjamin já entrou em bares, lógico que já entrou. Não, mas pra comer aquele bolovo, mano. Aqueles pubs lá. Bolovo. Ah, não, bolovo. Você nunca comeu um bolovo? Eu não via bolovo, hein? Bolovo, velho. Você nunca comeu um bolovo, RG? Agora, bolovo é legal, hein? Não. Colorido. Não. É legal, legal. Oh, mas hoje... um bolovo bem feito, velho. É, bolovo. É, Aguinaldinho. Ô, oh, é aquela carne de fiambre. Dois bolovos com palinguiça. Isso. Ô, oh, Pedro. Oi. Time. Vamos ver se acerta aí, ó. Eu torço pro único time brasileiro que não passou vergonha para o Barcelona, cara. São Paulo. Mas peraí, o Corinthians não passou vergonha porque não pegou esses coitados. O Barcelona arranca a cabeça, velho. Tá louco, tá zora. Não... Foi lá e deu na cara do Barcelona. Vocês não passaram vergonha com o Barcelona. Em compensação, a vergonha que vocês estão passando agora, hein? Ué, mas a gente não caiu. Ah, mas na pior crise da nossa história, a gente não caiu. Aí você não tá falando comigo. Aí você não tá falando comigo. Diz a história que caiu. Diz a história, não. Então vocês têm que entrar na federação, como vocês mesmo dizem. Vai lá na Federação Paulista de Futebol e pega lá. Mas há quem conteste também o rebaixamento do Santos, viu? Quem manda é a Federação Paulista. Olha que forte, mano. Vai lamber rapadura. O Santos em determinado momento jogou uma taça de prata. Vai lamber uma rapadura. Você tá louco. Vai nessa, gente. É você agora, seu louco. Olha, existe a lenda. Que lenda. É bom. Se é lenda, você já acabou de falar. A lenda, porra. Você é louco. Ô, Tricolor. Oi. E aí, o que você tá acreditando no time amanhã contra o River? Um jogo dificílimo, na casa do adversário, um time que é muito campeão, muito bom. E aí, o que você tá achando, São Paulo, dessa fase que a gente tá saindo agora? Vamos ver, se Deus quiser a gente tá saindo, eu tô acreditando. Cara, tá a fase é difícil, hein? Meu Deus do céu. É cada jogo, dá até uma dor no coração, cara. Olhei, tava saindo, fui no shopping sábado, né? Saí 1-0 São Paulo, pênalti perdido. Aí você já ficou deprimido. Nossa, na hora que eu olhei de novo no grupo aqui do WhatsApp que a gente tem aqui, 3-1 sobre melhor. Isso não é possível. O que tá acontecendo com o time? Mas, cara, eu acho que é uma fase. É que nem quando teve aqueles problemas da diretoria, quando surgiram, né? As brigas internas, tudo, que o São Paulo até vinha bem. Meu, não, é muito difícil, mas eu nunca vi um time com briga interna não sei passar a campo. Isso, uma hora ou outra, ia chegar nos jogadores e é o momento que a gente tá passando agora. É difícil, mas lógico. Acredito que a gente saia dessa daí, sim. E o que você acha? Qual é a solução pro São Paulo? Olha, cara, no momento pra você, eu não sei nem o que falar nesse momento de crise que a gente tá vivendo. Porque é jogador, é grupo rachado, é diretoria brigando. Nunca vi presidente da diretoria e tudo saindo na mão, que nem surgiu aquela história do presidente lá com o Aidar e tudo. Meu, é muito complicado. É uma história que ainda tá em aberto, né? Ninguém tá dizem, né? Que tá tendo uma comissão, que tá analisando e tal. O Ataíde já foi depor, o Aidar também parece que sim, mas até agora não teve uma solução, né? O presidente Leco, nosso rei do Morumbi, né? E sabe, quando assumiu falou, não, vamos, isso não vai ficar assim e tal. E todos nós estamos esperando o quê? Que seja resolvido isso. O São Paulo tem que ter uma limpeza moral também, né? Porque o São Paulo viu essa história... Isso é ruim para o São Paulo, para a imagem do São Paulo, para o que está acontecendo. Então, isso é muito importante que haja mesmo uma apuração, que as pessoas sejam punidas, né? E tenha mesmo aí uma apuração mesmo, porque para sujar a história do São Paulo, e esses caras que fizeram tudo isso, se houve corrupção, se houve dinheiro envolvido, como o Aidar, como o Ataíde gravou, né? E o... Como é que é? O Arthur, mano? Você lembra o nome do outro que estava envolvido na fita? Esqueci agora. Rubão. Não. Eu esqueci o nome. Todos eles estão envolvidos nessa história da fita. Que sejam... Arthur? Né? Eu lembro de Arthur na fita. Tem que ter punição. São Paulo tem que tomar uma atitude. Não pode deixar isso barato. Porque isso aí manchou a história de São Paulo. Motinha, quer saber, cara? O que tinha para acontecer já aconteceu. Nada mais acontecerá. Não espere, talvez, uma decisão radical. Não espere aí, talvez, uma expulsão de alguém do conselho. Eu também acho que o São Paulo, o que ele fez foi levantar o tapete e varrer pra baixo, cara. O São Paulo fez isso, jogou a sujeira pra baixo do tapete. Se tivesse que punir alguém, já teria punido sido naquela época. E eu acho que a questão é o seguinte: agora esfriou. Até porque um dos envolvidos na história, mesmo que ele tenha gravado, né? O Ataíde não podia ser vice-presidente de São Paulo no meio dessa confusão toda. Eu acho que, assim, não é legal. Um cara que está envolvido nessa história, que supostamente dizem que bateu no presidente do São Paulo, numa sala, né? Agrediu o cara e tudo, e tá lá trabalhando com o Leco, né? Por quê? Porque o Leco assumiu e tá agradecido e colocou o cara lá como vice-presidente, deixou o cara lá como vice-presidente, para, né? É um absurdo. Mas, né, dentro de campo agora, o que resta pro torcedor do São Paulo é paixão. Uma pergunta. Afinal, o Milton Cruz, tiraram ele do futebol. Do futebol. É, ele tá fazendo outra fusão agora. É mesmo? É. Ele não tá mais lá. Então o cara tá sozinho, o Balsa lá? Não, ele tem os auxiliares dele, né? Sim, o cara, o elemento seria aquele elo de ligação, aquele cara que dá força, aquele cara que interage mas com então, jogadores. Dizem, é agora? Dizem, né? Não tem. Na verdade, não tem. É isso que eu tô cobrando esses dias. Tô falando, tinha que ter um cara de vestiário, tinha que ter um cara que chama os caras na chincha. Deixaram o cara na mão, entendeu? Né? E é isso que eu tava falando a semana toda. Não tem um cara. Que tem o Gustavo, que sabe... Será mesmo? É, né? Aquela coisa minha vaselinha e tal. Caneta, e essa semana, só tem caneta. É, né? Entendeu? E tem o Ataíde que não é presente também, que é o um amigão dos jogadores, né? Depois, quando a gente perdeu pro Corinthians, ela saiu dando risada. Tem um absurdo esse cara. Ah, olha, tanta... Quem saiu rindo? O quem? O Ataíde. Acabou não, 6-1. Fumo. É, ele deu entrevista e falou, queridão. E dando risada, assim, pro repórter. No fim, quando acabou o jogo São Paulo e Corinthians. É. 6-1. Ele dando risada, queridão, você batendo nas costas do repórter. Não aconteceu nada, né? É. Meu. Ainda bem que não foi nas minhas costas. Né? É, ainda bem, né? Olha, eu acho que eu queria sugerir um tema pro programa hoje. Fala. Vocês podiam falar de séries. Eu acho uma boa ideia. Mas a gente já tá falando. Caraca, presta atenção, velho. Pelo meu conselho, né? Você chegou agora, velho, no programa. E aí, amigo, o que, que você quer falar? Cara, vamos mandar um. Onde você tá, velho? Você tá numa lata. Falezinho. Não, é que essa chuva aqui deixa o sinal horrível, cara. Tá lagado aí? Onde você tá exatamente? Agora estou desci aqui na Rebouças, mas eu trabalho na Vila Olímpia aqui, mano. Mas tá lagado aí a Rebouças? Nossa, velho, nem me fala, tá tudo parado, mas eu parada. Ô, Pedrão, o teu GPS diz que o São Paulo vai até onde, velho? Nessa liberta aí. É difícil. Amanhã o jogo chave, acho que o São Paulo não pode nem pensamento perder. E como diz o mano aí, quando pegar o Truíci Truquilhanos aí é passar o carro, velho. Pensar, não precisa nem pensar muito, tem que passar o carro e pra cima dos caras aí. A questão que, às vezes, até com adversários fáceis, o São Paulo não tá passando o carro. Aí tem que ganhar de 1-0, tem que ganhar os pontos. Ganhar de 1-0... Meio a zero tá ótimo, Motinha. Você acha que no Campeonato Paulista, o São Paulo tá com esse comportamento, que é aquele famoso saindo pela a francesa, ou porque realmente tá ruim a coisa mesmo, não tem jeito? Olha, na minha opinião, em relação ao Paulista, os quatro grandes, na minha opinião, passam. Só que o São Paulo, cara, eu fico um pé atrás até. Eu fiz uma... Eu acabei apostando com um diretor de finanças e um gerente contábil aqui na minha empresa. E o Paulista, quem chegasse mais longe vai pagando um almoço. Que cara, absurdo, eu tô preocupado, véio. Hein? Véi, mas não faz aposta. Mas espera o time, né? Dá uma cara. O cara vai apostar no escuro, velho. Depois do ano passado, você apostou no escuro. Olha. Não pode, né, Domênio? Não dá, velho. Não, mas, cara, eu confio no meu time. A paixão que eu tenho no São Paulo é... Não, isso sim. Isso daí, cara. Eu tô falando, além, mas você tá preocupado em ter que pagar a aposta. Motinha também tem paixão, né? É, mas não aposta, não. Dá pra apostar mais, velho. Hoje em dia... Espera, velho. Tá espera um pouco. Vê o time e tal. Aí você vai pra cima. É, você não vai dar... Vai lá, sair, tá dando tiro pra todo lado e sai correndo no meio. No Walk Dead lá, o que acontece? Os caras vai, vê, atravessa um parque sozinho? Eu vou ganhar essa bosta, pô. Vai, então, se Deus te ouça, desde que... Vamos ver. Tá bom, Pedro, manda teu abraço pra quem você quiser. Vamos lá, meu velho. Tá ruim também a ligação, vai. O pessoal do grupo aí, Raparigueiros aí, o Lucão, o Angelinho. Raparigueiro. Os caras aí, o Simon também, que estão lá perto da minha casa. E o Garfunkel também. Pode deixar um aviso pro mano aí? Manda. Fala, filho. Mano, aquelas frases que você fala no ar aí, cara, é sensacional, velho. Ah, muito obrigado, irmão, muito obrigado. Quero o quê? Anota as frases. Anota podia falar hoje, hein, mano. Pode falar momento aí. De sabedoria. Anota, Anota essa daí, ó. Que essa aí é minha, hein? Ó, pode colocar uma vinheta aí. Por isso que você elogiou, né? Você é malandro, você pra caramba. Puxou, né? Jogou a isca e puxou. Fala aí, vamos ver. Pode falar. Pode, fala. Presta atenção, hein? Os loucos vieram ao mundo para confundir a cabeça dos sábios, cara. Ela, boa frase, é uma frase de reflexão, muito boa, parabéns, eu vou te aplaudir. Tô falando pra você. Mano, para, vai. Não, boa, o cara boa. É São Paulino, mas não dá, velho. Mano, não se iluda, ele só lançou essa batida de você pra falar dele. 2.4 milhões, velho. Aí, ó. Então, ô, Pedrão, e paga o almoço do Lucas Tomé, que tá falando aqui que você tá devendo 4 almoços já. Pô, esse cara já aposta. É velho. Ô, você aposta e não paga, velho. Pode, ó. Ó, você não pode, tá não bom. Pode ler o texto desse cara, não, velho. Ô, malucão, ó, ouve aí que eu vou falar uma pra você aí também. Tira a trilha lá, Domênico, olha lá. Vai, vai. Ó, quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde está Deus, lembre-se que durante uma prova o professor está em silêncio. Obrigado, Domênico. Sensacional, mano. Aí, mano, tamo junto, irmão. Tchau, Pedro. Oh, tamo junto. Jesus. Tchau, um abraço. Tchau, Pedro. Valeu. Valeu. É o momento sem parar do Estádio 97. É, valeu, sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Peguei. Alô. Alô. Fala. Opa, é Diego. Fala, Diego, tudo bom, meu? Tudo bom, Dodô, e você? Tudo bom, Diego do quê? É Diego Leon Prando Cruz. Hã? Nossa. Diego Leon? Prando Cruz. Isso. Ponto Cruz. Você, quantos anos você tem? Tenho 27. 2.7, RG. Mas é aqueles leão africano ou é um leão meia boca, velho? Sensacional! Aquele leão banguela, né? Os leões aí, velho. Não, bom, é aquele do mano que o mano fala que ele sai pra morrer sozinho. Não pula mais no arco de fogo lá. Tá certo. E qual bairro? Tá ruim. Tá ruim a tua ligação, hein? Tá picotando, velho. Tá agora, tá melhor? Não. Você tá de carro, a pé. Onde você tá? E agora, tá melhor? Agora sim, tá melhorando. Ah, agora tá melhor. Tô dirigindo. Qual que é o bairro que você mora, Diego? Eu moro em Pirituba, Benjinha. Amigo, Zona Oeste, amigo. Babaca, vai, o trouxa. Sem ofender os ouvintes, tô louco. Você não pode, todo dia você tá Benjamin. Ah, juiz, dá um cartão pro Benjamin. Agora você vai ficar ofendendo ouvintes. Aí, Benja. Na circuncisão, cortaram mais do que deveriam. Cortaram o seu senso de ridículo, não é? Então toma um cartão vermelho. Aê! Parabéns, Luiz! Até que enfim, juiz, finalmente! Até que enfim! Nossa, ele, eu acho que o juiz não sabia nem puxar o cartão vermelho mais. É a primeira vez que eu vejo um juiz apitando dignamente aqui no porque programa. Se o amiguinho tá aqui, não toma. Não toma. A chinesa não deixa. Foi justo. E Domênio, manda um abraço pro Robinho Palmeirense, que tá com a Simone no carro. Robinho jogador? Não, um amigo meu, ele quer salgar a Simone. Então ele falou, vou falar pro meu brother da rádio, mandar um abraço. Ei. Ele quer pegar ela. Um abraço, Robinho. Qual que é o nome da moça? Simone, pode sair com o Robinho que a gente boa. Mas depois do jogo ele quer salgar ela no motel ali da Marquês. Mas é churrasco? Guria? Fala assim, mas tem que ir, mas tem que ir no motel bom agora. Vai salgar? Não vai em qualquer lugar, não, hein? E quem falou foi o Domênico. Né, Domênico deu uma moral, entendeu? Deu uma moral. Se fosse você podia ir no carro mesmo. Motel com banheira, né, velho? Motel sem banheira não dá. Não, tem que ter banheira, né? É, lógico, tá aquela relaxada. Ah, não, vamos no mais baratinho aí, não. No mais baratinho, não. Não, cumbuca não tem. Olha que o Baobá é um índio, cumbuca, né, velho? Levava no cumbuca. Mas quer saber, man? Num driving. Ó, banheira de motel é um perigoso, dos negócios mais nojentos que leva álcool gel, velho. Você vai levar álcool no motel, velho. Eu concordo, velho. Velho, Domênico Gato. Mas ali os limpam tudo. Mas, velho, que limpo, velho. Se for pensar assim, peraí. Você não sai de casa, velho. Peraí, se for pensar assim, tem que ir no motel. E a cama é o quê? O que acontece cama, lá? Não, mas pera lá. Pô, a cama é menos nojento. Como menos nojento? Porque você troca o lençol, você é obrigado a trocar o lençol. O lençol, ele é lavado. Agora a banheira de uma hidra, a mulher passa lá. Você se respingou lá na cabeceira, não viu? Você vai lá e mete a mão lá. Ah, que nojo! É, ué, mas é. Olha o mano, ela... mano voltando atrás. É, lógico, é, ué. Não é verdade? Mas é por isso que o cara tá lá porque você dá uma, né? Respingou, né? Hã? Exato, às vezes jateia, ué. Oh, é, ô, Diego. É, lógico que jateia. Ô, oh, Diego. Jateia. Oi. Isso aí não é jateia, é, velho. É um qual que é? Vocês estão aí... pegando pesado. Isso não é jateia, velho. Tem criança ouvindo. É, Diego, qual o time, Diego? Isso aí é um qual tupão, velho. É, tricolor. Ó, vamos falar de motel? É. Eu vou falar uma parada pra você. Ai, meu mais Deus. Mais um, Matinho. Olha, meu Deus do céu, viu? Ô, Diego. Oi. O Paton falou que vai pra cima do River de qualquer jeito, velho. Ah, tem que ir pra cima, velho. É o jogo do São Paulo, né, velho? Tem que ir pra cima, tamo no Mouruca aí, velho, que acho que enterraram a cabeça. Onde? De bode lá no Morumbi, lá, mas, pô, tem que ir pra cima, velho, não pode abaixar a cabeça, não. É, eu acho que a questão toda é o seguinte, tem, também tem que saber ir pra cima, né? Você não vai pra cima do River no mundo, né? Ah, sim, não, tu, pô. Cara, você sabe que eu acho que São Paulo ganha. É, tá tão zicado que vai, de repente, mano, ganha, velho. Ano passado, São Paulo e Grêmio, todo mundo apostando no Grêmio. É. Até o Aidar apostou no Grêmio. Ele como jogou assim? A Loco, mano, e apostou no Grêmio. Você tá louco, mas... Eu acho que o São Paulo... Foi um Paulo... jogão, hein? É, o São Paulo ganhou. São Paulo e Grêmio, acho que foi... Mas, se não me engano, foi um dos melhores jogos... Tá tão na cara, tá tão na cara que vai dar River. Tá tão na cara que o River vai ganhar, que o River vai ganhar. Não! Não! Seu pai fala isso. Seu pai fala, tá tão na cara. Meu pai fala outra coisa. Quando faz muito tempo que o time não ganha um jogo, que eles tabu lá, quebra. É, o tabu quebra. Mas então, eu acho que o São Paulo tem tudo agora, que essa semana... O que aconteceu essa semana foi muito importante, gente. Presta atenção. Presta atenção. Vai. Um dirigente do São Paulo vai, veio a público cobrar os jogadores. Mas foi convincente, Mota? É isso? Não, o RG, já, peraí. Foi uma grande evolução. Sim. Eu acho que a última vez que a gente viu alguém do São Paulo falar de jogadores publicamente foi o Muricy. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Os cara parece que São Paulo... Uma época eu lembro que o pessoal falava assim que o São Paulo era um parque de diversão. Comparado aos outros clubes. É um resort, velho. Todo mundo ia pro São Paulo, ficava lá de boa, tem a piscina, tem a hidro, tem videogame pra todo mundo, que não sei o quê. E ninguém apertava, ninguém chama a responsa, ninguém chega e fala, e aí, como é que é? Vocês estão pensando que vocês estão aonde? Tem que jogar bola, pô. São Paulo é uma camisa tradicionalíssima do futebol brasileiro, pô. Tem que ter respeito. Tem uns caras que ficam morrendo aí, parece que tá jogando, parece que tá fazendo um favor jogando pelo São Paulo. É exatamente cara. Essa impressão. Olha, eu fico até, nervoso vendo as coisas que acontecem com São Paulo hoje em dia, que tá difícil, né? Eu entendo, mas eu vejo de uma outra maneira, cara. Eu acho que quando o grupo, você pode botar, você pode dar esporro, se os caras não comprarem a ideia, não tem jeito não. Ué, mas agora, RG, pelo menos você viu uma reação dos dirigentes, entendeu? Porque o que acontecia? Não tinha uma resposta do torcedor aqui que estava acontecendo alguma coisa lá dentro. Não, que os caras estavam cobrando se eles tinham a mesma visão. O que a gente via é o seguinte, em caso de derrota, era aquele... Primeiro, não dava resposta aos jogadores, certo? Segundo, não dava entrevista. Terceiro, o dirigente ficava assim... Isso aí faz parte, porque sabe? Tem que detectar o que levou a essa situação, entendeu, Mota? Então, se dentro do grupo... A laranjas, pô. Se dentro do grupo aconteceu alguma coisa ali, né? Se a diretoria tomou... Vamos citar um exemplo, vai, para não ficar coisa no vazio. Vácuo. Trouxeram um jogador, né, por um determinado... Aquela coisa, um determinado salário, uma determinada situação, circunstância em que o grupo entende que, porra, não haveria essa necessidade. Se isso aconteceu, isso já é um motivo, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que o São Paulo ele teve algumas contratações equivocadas. O Wesley, eu acho que foi uma dessas. Ah, isso aí foi uma besteira do Aidar gigante. É minha opinião. Isso aí foi ego pessoal para atacar o Palmeiras. Porra, uma idiotice sem tamanho, velho. Já tinha visto que, porra, não valia a pena. Não valia a pena. Não era para trazer, gastar dinheiro. Pô, quanto esse cara tá ganhando, velho? Então. Olha o custo-benefício desse cara. Eu acho que é 350 mano. Então. Mas isso aí foi uma idiotice do ex-presidente. Tem coisas aí que vão acontecendo. E vai transbordando o copo d'água, velho. E não tem jeito. Então agora eu acho que vamos esperar aqui, né? Tem um efeito desejados sobre os jogadores. O Thiago Mendes ganha 150 mil. Quem? O Thiago Mendes. É um bom jogador. O Wesley ganhar 350. É, mas pois, é diferente, por exemplo, o Thiago Mendes. Joga bem melhor. É diferente. Tem, ó, né? Esse, tem mais tempo. O Wesley tem mais tempo de bola. Que nem esse lance. Esse lance. Thiago Mendes tem futuro. Eu não sei. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é mentira. Mas o boato existe. Esse jogador que São Paulo trouxe agora por último veio com essa. Calieri. O Calieri, com esse contrato de que tem a obrigatoriedade de. Porra, vocês estão de brincadeira. Cara, uma coisa desse Calieri, até, pô. RG, bom que você citou o nome dele, que eu... Duas coisas, eu vi o Lugano no último jogo, o Lugano chamando a atenção do Calieri, conversando, assim, tipo, o Lugano daquele jeito efusivo dele, bravo, e enfim, do jeito que todo mundo conhece. E o Calieri, tipo, meio apático, sabe? Não querendo criticar o cara, porque o cara acabou de chegar, não dá tempo muito de analisar. Não, e ele não tem culpa de... Meu, mas posso falar... O Calieri é um cara que corre, é um cara que dá sangue, velho. Ah, sim, ele é o cara que corre. Isso aí, assim, a diferença no elenco, se houver... É melhor que o Centurion. É, mas o Centurion corre também. Não, mas se houver uma... Ou se houver um mimimi por parte dos jogadores de São Paulo, é porque o cara dá muito sangue, então, velho. E aí, sabe aquele filme? Ô, mano, não corre tanto não, velho. Pô, o time, vamos igualar, entendeu? E aí os caras... Você sabe que jogador tem isso, né, velho? Sim, não, isso sim. Só que, pô, foram duas coisas. Foram, primeiro foi essa do Lugano chamando a atenção dele e ele, tipo, meio que tanto faz como tanto fez pro que o Lugano tava falando. E a outra foi a reportagem do cara que falou que não tava incomodado com o jejum de gol, de 8 jogos sem fazer gol. Ah, não tem problema. Só que não tem problema. Você é atacante, velho. Tem que fazer gol, tem que estar incomodado. Mas é que tem tá. Tem que querer fazer gol, tem que ter essa fome de fazer gol. É que... Você não tá incomodado com o jejum de gol, você vai fazer o quê? Esse é o problema do jogador que já vem com prazo de validade, mano. O cara sabe que vai ficar aqui 6 meses e depois vai picar a mula. É verdade. O cara fala, velho, se os caras que estão aqui, que tem contrato de 2, 3 anos, estão correndo, eu que vou ficar 6 meses, vou correr, vou meter meu pé pra quebrar aqui e perder a chance de jogar na Itália. É, porque o cara tem mais essa ainda, né? O cara já sabe. Coisa, todo mundo tá pilhado. A gente vai falar, pô, tem que correr aqui porque os caras estão correndo, pode. Senão eu vou apanhar no vestiário. Pode. Outra coisa é todo mundo fazer um corpo mole, aí todo mundo de bode em campo. E o cara fala, bacana, aqui vocês mesmos estão jogando Inter de Milão. Você chega com duas condições. A primeira, você vai jogar a hora que você quiser, né? Porque você tem que ser titular, então pronto. Aí é o como mudou. Ele tem que chegar e falar, hoje eu não quero jogar. E a outra condição, pô, daqui 6 meses eu vou embora, porque, pô, o meu tá garantido. Porra, tudo favorece o cara. Aí você imagina a cara dos outros, porra. Mas eu acho que uma das questões que ele quis sair do Boca é porque ele queria jogar, gente. Ele não vai vir pra um time pra não jogar. Não tô discutindo isso, mano. Tô discutindo a condição de colocar o cara, ter essa cláusula de titularidade. Isso não existe, cara. Pô, não fazer? Como você vai assinar um... eu tenho que ser titular. Pô, você tá louco. A gente não sabe se é verdade ou mentira essa história, né? Nunca ninguém negou, né, também. Por isso que eu tô falando, que é Pelé, o cara, porra. Então, ô, Pedrão? Pedro? Diego. Ah, é Diego. O Pedro era louco. Tá louco? Muito louco, meu. E aí, tudo bem, casal? Tudo bem, meu. É, tá muito louco, velho. E aí, placar pra amanhã? Puta, placar pra amanhã é difícil, hein? Pra ser sincero, eu acho que, sendo São Paulino, 1-0 pro São Paulo. Sendo realista, 2-1 pro River. Caramba, não, realista não precisa, velho. Não, tem que ser realista. Não fala assim, velho, não. Guarda, já não vou dormir à noite. Guarda a sua realidade, velho. Segura a realidade pra você, velho. Não fala, dá zica. Ano passado, quando o São Paulo tava nesses finalmente aí pra se classificar, eu era a favor do São Paulo não se classificar pra Libertadores. Sempre explanei essa minha opinião. Porque São Paulo com esse time, eu falei assim, pra todo mundo que eu conheço, São Paulo com esse time não deve ir pra Libertadores porque vai passar vergonha, vai fazer feio. Pode trazer Lugano, pode vir quem for. Não vai ser legal pro time, entendeu? O time tá em reformulação, vai vir outro técnico, meu. Não adianta. Se for pra Libertadores, não vai longe. Então, tipo, eu considero esse ano como, tipo, um ano total de reformulação da equipe. Tá mudando, querem mudar a filosofia da equipe. Tá vindo jogador, tá saindo jogador, peça que tá trocando. Então, aonde chegar na Libertadores, eu acho que é lucro. Porque pra mim, nem deveria ter entrado na Libertadores, pelo atual momento que o São Paulo vive. Não, se há tempos atrás, ok, mas desse ano... Eu concordo que você quer lucro onde chegar, mas eu prefiro que o São Paulo dispute a Libertadores Pô, mesmo? Opa, opa, esse S não, chegou. Não. Falou em italiano, você viu? Libertadores. Libertadores. Parabéns. O S veio atrasado, velho. Eu prefiro que ele dispute, porque é o seguinte, velho. Time grande não pode ficar fora dessas competições, velho. Não pode. Ah, não pode, mas tem que ter time pra poder bater. Não, isso não tem nada a ver, velho. Tem nada a ver, velho. O São Paulo... Porque, ó, então, tá reformulando o time. Não é muito melhor o time pegar uma cancha com isso? Será? Eu acho. Mas aí eu vou na linha do ouvinte. Time, não por disputar? Isso, não, por isso mesmo. Time grande, se vai entrar, tudo bem. Você pode ser eliminado, você pode... Ué. Ter a opção de chegar na final e não ganhar, tudo bem. Agora, você tem que entrar legal, velho. Você entrar com um time meia boca, aí não dá. Mas o Parmeira fez isso em 2013, o Jojo falou, aí era um time, dá. Olha o ataque, era Caio Mancha e o Souza Chucrute de cabeça de... E olha, quase chegou nas quartas, porque ele só não chegou por uma infelicidade. Não, mas, olha, não dá pra ganhar todo mundo, mas mesmo assim, velho. O São Paulo tem que disputar assim, velho. Esse time era ruim, mas tinha alma, pelo menos, viu, Maitinho? Mas é diferente. Você tá acabando de dizer... Você pega a porra do time, tá bom, é um time nota 5, vai. Mas não tem alma. Mas os caras entram com empenho nota 10, é uma coisa. Exatamente. Agora, porra, você pega... Agora é um time nota 6 que tem empenho de 0. Então, os caras, pô, estão nem aí com a hora do Brasil. O craque do time é o Henrique, zagueiro, que é aquele atacante, ele que perdeu o gol lá na... Time que se acostuma a jogar campeonato pequeno, fica pequeno. Ô, Diego, um grande abraço pra você, tá bom? É um momento sem parar agora, tá bom? Beleza? Valeu, obrigado. Tô felizão aí de ligar pra vocês, cara. Até parei o carro aqui. Falou, velho. Queria mandar um abração pra vocês aí. Eu admiro demais o trabalho de vocês, mano. RG, valeu, parceiro. Motinha. Together, velho. Muito legal, velho. Abraço, obrigado, Diego. Um grande abraço. Valeu. Abração. Tudo de bom. Valeu. É, meus amigos, esse é o Estádio 97, momento sem parar, né? Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Terceira ligação. Ah, bora. Querendo ir às cataratas do navio, hein? Alô? Alô? Quem fala? Opa, quem fala? Oi, Domênico, é o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Boa tarde. Marcos, tudo bem. Marcos do quê? Marcos Felipe Silva Ferreira. E quantos anos você tem, Marcos? Tenho 3.0 hoje. Hoje? Aniversário, seu? Hoje não. Foi Resenha. Mas domingo... O que tem domingo, RG? Time dos caras se ferreira na vila. Ah, sensacional! Coisinho, só. Bota 10! Puxa saco, hein? Também é, velho. Tá demais, né, velho? Também tá menos, né? Sabe o que tá fazendo. E qual que é o... Qual que é o bairro que você mora? Moro aqui no Assunção. E aí, beijinha? Assunção. Mandaram meu filho embora. Opa. Ah, é? Foi expulso. Infelizmente. Não, mas já onde? Acabou a expulsão. Já voltou. Pode voltar. 5 minutos. Pode voltar. Peraí, que trouxa que tá falando aqui? Hã? São Bernardo, amigo. São ABC, amigo. São Bernardo. Hein? O olho também é assim? Esse olho também? Amigo. É. Igualzinha. Ei, amigo. Eu não é, amigo. Tá certo, Marcos? É, isso aí. Que é isso, velho? Parece aquele bicho... O Zoki. É, o Zoki. Parece o Zoki, velho. Ele faz o Zoki. É. Né? Mas não é igual, velho. Qual time, Marcos? É nóis, Dodô. Palestra. Opa, nóis. Olha o ânimo do cara, velho. Tá meio morto, velho. Isso aí chama-se mal presságio. Arroz tá queimando, hein, mano? Muito mal presságio. Deixou na panela elétrica o arroz lá, velho. Tá queimando, velho. O ânimo do cara, RG. Vai, ô depenada. Ô Zé Roberto, faz a preleção agora. Daqui a pouco eu vou fazer a besteira. Tá se concentrando? É que o Egídio tá atrasado pra chegar aqui. Como assim? É, daqui a pouco o Zé vai falar, hein? Ô, Marcos, o Zé tá cansado. E hoje, hein, cara? Hoje tem que ganhar esse joguinho aí pra poder encaminhar essa classificação, né? Ah, é. Acho que hoje a gente ganha aí. Vamos ver. Tomara, 2-0 né? Hoje. Ó, só dois informamentos, viu, o Jojo? Marcos. Já teve um ambulância que trabalha vendendo camisa na frente, né? Se fala, né? Ambulância. Ambulante. Por favor. Foi esfaqueado já. É brincadeira, é? Como assim? E a torcida do Rosário chegou. E não é Rosário, é o Nacional. Nacional. Ele estava aqui na Paulista hoje. Ele chegou cuspindo, o torcedor do Palmeiras jogou cerveja, eles cuspindo. Já tá um clima. Já começou assim os caras? Meu Deus. Mas não é Rosário, é Nacional, sua véia. Nacional, tá bom, é, mas. Falou Rosário, Rosário já foi. Então, mas quanto o Rosário, os torcedores ficaram amigos. Hoje é o contrário já, viu? Ô, Marcos, que é. Bom, hoje. Você acha que essa formação, pelo menos foi uma informação divulgada agora há pouquinho? Quem mandou foi o seu Bento no comecinho do programa. Você chegou a ouvir, não? Não, não cheguei a ouvir, não. Bom, o time não muda muito, né? Ficou aquele Thiago na defesa, junto com o Vitor Luiz, o Praz, Lucas de um lado, Zé Roberto do outro. Segundo a informação, né? Os dois volantes seriam o Thiago e o Jean, com o Robinho atuando pelo meio, com o Dudu um pouquinho mais à frente, com o Aberto, Gabriel e Cristaldo centralizado no meio. O que você acha? Ah, acho que é isso aí mesmo, Dan. Não tem muito que trocar muito disso aí, não. O Cristaldo vem jogando bem nos últimos jogos aí. Merece a titularidade, né? Tá merecendo. Verdade. Agora é torcer, né, meu? O técnico aí não, provavelmente não vai trocar. Eu, no começo, estava até achando que deveria trocar, mas não sei, não. Quem que você trocaria aí? Ah, o técnico tava falando, né? Mas ah, o técnico, que, É, mas eu acho que não vale a pena, não, cara. Tem que insistir mais um pouco nele ainda, aí dá mais uma chance. É, eu não sei, cara. Eu gostaria de ver o Alione no meio lá, porque ele tava jogando bem, viu? Mas não adianta botar no lugar do Rabinho, que vai ficar sufocamento de qualquer jeito. Viu? Então, mas tem que jogar dois meias, né? Então, mas aí tem que sair o Jesus. Então, mas o Jesus ajuda na defesa. Ah, o Alione também, você põe ele no lugarzinho ali pela esquerda, tem que testar. Eu não sei, olha. Será dois meias seria legal esse time com dois meias, viu? Eu, honestamente, eu tinha testado já há muito tempo atrás o Zé no meio. Eu acho que o Zé tinha que estar no meio. Esse time é o que ganhou o último jogo? Não. Não, do Capivariano foi misturado. Ah, não, não. Aquele do Rosário foi. Sim. Foi esse time. Esse, esse time? Com exceção do menino da zaga lá atrás, que não era ele. Era, já era. Era sim, verdade, era ele. Gente, era ele. Então, pô, não, deixa. O RG, foi o time do primeiro tempo, essa é a referência. É, o segundo tempo, Não, não, era o Alexandro. Não era o Cristaldo, era mudou o Cristaldo. Não, não, ele já Cristaldo. Começou jogando. O Cristaldo fez o gol. Gol, é verdade, vovó. Mudou depois, né, que entrou o Alexandre, né? Deixa. É, também tem que entrar o time, né? Tá dando certo. Não, velho. É verdade. Também tem difícil pro cara, hein? Senão também a gente pede regularidade de time pra ser sempre o mesmo, aí também não adianta, né? Eu só não vejo lugar pro Rafael Marco, viu? Marcos. Ele jogando aberto fica muito lento, viu, Moitinha? Você não gosta dele? Parece o seu Bento quando entra no carro dele, sai igualzinho o Rafael Marques. Quem você gosta mais, dele ou do Alex? Que Alex? Alexandre. Cara, Oi. Eu acho que o Rafael Marques, ele perde a chance de ser um dos melhores centroavantes do Brasil. É, mas aí que eu ia falar, olha que bonitinho, viu? Pensa igual a vó. Ele não gosta. Olha, e o Maninho já falou aqui. Fala pra ele, menino, vai jogar de centroavante e não enche o saco que a gente paga pra você bem pra jogar. Fica quietinho. É isso, cara. Olha. Tem que vir um técnico ali e falar, meu, vai jogar de centroavante que seu negócio é fazer gol. Mas ele parece, viu, Norberto? Sabe aquele jogador do FIFA que o controle tá travado e começa a ir pra esquerda sozinho? Ele vai indo embora. Quando você vê, não tem ninguém no meio da área. Tá jogando de volante lá. Então é isso. Então, cara, mas tem jogadores que às vezes o treinador chega lá e dá um chacoalhão no maluco, pega e fala, bacana, você não tem que optar. É igual o Rodrigo Caio, Motinha. O Rodrigo Caio hoje é um cara que ele vai ficar no banco porque ele tava disputando posição com o Lugano. É. O zagueiro titular hoje é o Maicon e tem uma outra vaga em aberto que briga ali. Lugano ou Rodrigo Caio? Certo. O Balsa optou pelo Lugano. É, o Rodrigo Caio, ele vai lá e se conforma e fica no banco. O que ele deveria fazer? Ele pega e fala, então, bacana, o negócio é o seguinte, ao invés de brigar aqui com o Lugano pela posição titular, eu vou brigar com o Hudson, vou jogar de volante. E assim funciona com o Palmeiras também. É muito cômodo pro Rafael Marques ficar na sombra ali de Cleiton Xavier, de Zé Roberto se tiver que jogar na meia, de Alione, qualquer outro meia que o Palmeiras tenha lá, Dudu, então Reis, qualquer um. Todo mundo tá à frente do Rafael Marques. O cara vem dessa situação e fala, porra, para jogar na posição que eu gosto de jogar, eu não tô jogando. Porra, eu vou brigar lá na frente ali com o Barrios, com o Alexandro, com o Cristaldo. Porra, o jogador é muito acomodado, Domênico. Por mais que o cara talvez não goste tanto de fazer aquilo, pra não ficar ali talvez sem jogar... Vai fazer aquilo que você não gosta tanto, mas vai estar em campo. Turu tá pingando. RG. Sossego, não tem cobrança. Verdade. Não consigo entender. Então tá bom, Marcos, estamos num momento sem parar aqui. Qual que vai ser o placar de hoje, então, hein? Acho que hoje é 2-0, Dodô, gente. Tomara, velho. Ganhando tá bom, viu? É isso aí. Tá bom. Esse Nacional também não é. Olha, é pior do que o Rosário. Ele é um time pior que o Rosário. É, e quando o Palmeiras foi lá, no comecinho do ano, né? teve lá aquele torneio de verão, o Palmeiras empatou com eles lá dentro da casa deles lá, viu? Mas o Palmeiras também era do escalamento, viu? Era, mas o... Ah, vó, mas não vai querer que muda agora também. Não, só tô... Mas perdeu lá nos pênaltis. É, pênalti, né? Hoje é melhor. Hoje é melhor. Hoje tem que ser ganhar e ser convincente. Tem um menino lá chamado tal de Polenta. Diego Polenta, zagueiro. Esse é forgadinho, é bom que fica bem longe. Mas não vai jogar. Ah, mas não. Não. Polenta não joga hoje. Foi empréstimo que passou pra se Polenta, jogar. Se jogar e o cara é nervosinho, é legal, porque pode expulsar o cara. Polenta! É só ir pra cima dele, começar a enervar o cara, entendeu? O problema é que o brasileiro não sabe puxar isso. Não sabe, senão esse cara sempre vai junto, não tem jeito. Tá certo. Marcos, um grande abraço pra você aí, tá bom? Abraço pra vocês todos aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, um grande abraço. É isso aí. Esse foi o momento sem parar do Estádio 97. É, meu amigo RG, mas me diga uma coisa. Como é que foi a partida do final de semana, hein, RG? Ah, Dodô. Legal, como sempre, né, Dodô? Meu time ali, aquela batidinha tranquila, sossegada. Adoro ficar vendo meu time jogar. Esse último jogo, esse clássico contra o Corinthians, velho, Dodô do céu. Só alegria, velho. Não, mas não, RG, não é isso. Não tô falando do jogo, como né? Assim? Não, tô falando, não é essa partida, não. Tô falando da partida pra Santa Isabel, onde você tem um sítio lá que é sensacional, que eu conheço lá, né? Lá em Santa. Entendeu? Lá em Santa. Isso. Você viu que qualquer notícia agora, Jornal Nacional, Santa, os caras falam de Santa, velho. Mas pra lá é sempre tranquilo. Paraíso da Grande São Paulo, Dodô. Certo. Quando a gente vai pra lá, vai todo mundo bonitinho, a gente não bebe antes de sair, porque tem que pegar a estrada, Dutra. Certo. Né? Então vai numa boa, todo mundo cintinho, na hora certa, legal, bacana. E, Dodô, quando a gente... O legal é quando você chega no pedágio, Dodô. É porque... Tá, você entra naquela... Eu adoro. Você entra naquela reta ali do sem parar. Certo. É. Ou cai pra direita ou pra esquerda. É, aí você escolhe. E aqueles... E a negada lá no meio. Tudo parado. Aí você vai dando tchauzinho. Mas a gente obedece a velocidade ali. Ah, é verdade. Ali é quarentinha, né? Quarentinha. E aí a gente passa tranquilo, Dodô, e vai embora. Aí sim. Como diz o Jeová, tranquilo. Tranquilo, isso mesmo, RG, olha que legal. Você viu, né? Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. O RG deu uma dica pra você, muito legal. Uma campanha aí do Sem Parar também pra você viajar seguro e chegar com tranquilidade, né? Sim. É, sem parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97, para Energia 97, agora vai falar dos... vamos falar agora de Polo Ar, mano. Polo Ar. Vamos lá. Polo Ar é melhor agora. É, vamos que vamos, galera. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do Brasil, do mundo, tá certo? É do mundo, RG número 2. Assina embaixo. Ela apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, é cara. É bom, hein? Olha bom. Só quanta economia. O cara vai abrir a conta no final do mês e vai dar aquele sorrisão. Fala, ó, economizei, fiquei num ambiente gostoso, geladinho, tá certo? Muito aconchegante. É isso aí, galera. Ó, minha dica do dia é a seguinte. Mano. Ar-condicionado comercial split teto inverter de 24 mil BTUs, RG. Sim. Ele tem a proteção anticorrosão, é mais econômico, repito, até 60% de economia. Ele é rápido demais e silencioso. Ah, esse sim, hein? Todas as características positivas que você pode ter no ar-condicionado, este aparelho te entrega, tá legal? Aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Pega o seu celular e anota esse número, cara. 0800-889-8989. Vou repetir, hein, RG? Vou falar pro senhor. 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado. Você não acha em lugar nenhum. Só lá na Polo Ar. Liga lá, cara. Então você já sabe, né? Com a Polo Ar Condicionados e a LG, você entra no clima, Dudu. Boa, mano. Estádio 97. Em nome também de... em nome de Chevrolet. Feirão na fábrica da GM nesse sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Em nome também de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, Motinha. Então, quem vai dirigir o Palmeiras hoje não é o Marcelo Oliveira, né? Ele foi expulso, né? Vai ser o auxiliar Tico do Santos. Ninguém percebeu, ele foi expulso. Eu não percebi que ele foi expulso. É, ele foi expulso no final do jogo, quando ele comemorou aquele gol. Mas tem acabado já? É, não, não, tava rolando. Acho que foi nos 43, segundo tempo. Ninguém falou nada. Foi no lance lá que o Palmeiras fez o gol. Ele foi lá e acho que deu uma banana lá pro treinador. O treinador entendeu isso, porque teve até um entreveiro ali, vocês não chegaram a acompanhar a imagem? Reparei. Não vi. O treinador do adversário do Rosário Central, ele foi lá pra cima tirar satisfação com o Marcelo Oliveira. Mas por que a satisfação? É... O cara acabou meio que encarando como uma provocação. Inclusive, jurou o Marcelo Oliveira. Falou, tem o jogo de volta. Falou, beleza, você é folgadinho, tem o jogo de volta. Daí, folgadinho. Está aparecendo aquele técnico lá que mostrou essa semana aí. O jogador dele foi expulso. Aí o repórter falou, pô, agora você não vai contar com o fulano, ele foi expulso. Oi, eu não vi. Tipo, Glória Pires. Verdade, né? Não tem informação. Então, o Tico dos Santos vai dirigir o Palmeiras hoje. Marcelo, Marcelo deve ficar ali na área. Pagaram o pau, hein? Por tabela, né? O Tico do Santos. É, é lógico, o cara... Pegaram o cara lá na Zedão, não, é Tico de Santos. É o nome do cara, Zedão. Zedão, a relação do Palmeiras você tem aí? Você tá vendo o Arouca? Ora. Não, já vai ter a preleção do Zé. E cadê o Arouca? Uma frouxa. É. Você gosta, Bó, quando o Zé faz... Peraí, Azeitão. Deixa eu ver aqui a relação, vamos ver. Arouca. Tá ajudando a fazer a atadura. Não vai jogar, Zé. Fala, no momento tem uma câmera lá, ele tá fazendo a atadura no prazo. O quê? Fazendo o quê? Ajudando a fazer a atadura antes do jogo. É MMA, pô. Fazendo a atadura. Eles fazem. Ele tá lixando a chuteira. Parabéns, Zé Aluco. Parabéns. Ô, vó, você gosta quando o Zé faz o discurso lá? A preleção? A preleção. Pode ser agora, Jojo? Aliás, eu tô com ele aqui já no ponto. Você pegou lá, vó? Deixa eu linkar aqui. Deixa eu ver aqui como é que dá lá de ver. Não, não é aqui. É o vivo? Vamos lá! Vamos lá! Rafael Marques, para de ouvir pagode, seu merda! Pelo amor de Deus! Agora eu vou falar. Primeiramente, quero dizer que eu estarei no Pacaembu para jogar o clássico de domingo desde as 7 da manhã. Porque eu vou correr a maratona para aquecer pro jogo contra São Paulo. Caraca! Vamos lá, amigo. É um super-homem, velho. Chegaram todo mundo aqui. Caramba. O Egídio, como sempre, atrasado, né, Egídio? Obrigado. Amigos, estamos aqui esta noite para jogar contra este adversário internacional, que é o Nacional. Entendeu o trocadilho? O Egídio não entendeu. Depois eu te explico. Peraí que eu tô bocejando. Pelo amor de Deus, para de atrapalhar o quadro, abestado. Hoje é um dia decisivo. Vamos ganhar! Precisamos ganhar, porque se fizermos 7 pontos, eu não precisarei jogar no gigante do Arrotinho e Rosário, e nem no Uruguai. Vamos ajudar o vovô Zé, pelo amor de Deus. Vovô Zé. Gabriel Jesus, vem aqui, seu abestado. Esse furo que você tem no rosto, peraí que eu vou falar com você. Gabriel Jesus, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você para de cair no meio do campo toda hora. Para de se jogar, seu idiota. Cristaldo, eu vou te hablar na cosita para usted. Tá bom, seu espanhol, hein, velho? Pra quem não entendeu, eu falei, eu vou falar uma coisa para você. Chute as pocita. Chute as poça. Chute as aguita. Água. A água, tá vendo como eu tô falando bem? Até o Morato tá entendendo. Até eu tô entendendo. Chute as águas, poça, que uma horita a bolita vai entrar. Que uma hora a bola vai entrar, vai traduzindo. Alexandre, o que você tá escondendo aí? Contradição. Como assim? Pelo amor de Deus, o Alexandre tá com X-Bacon no bolso. Sabe há quanto tempo que eu não como isso, seu idiota? Joga fora. Marcelo Oliveira, você que não tá aqui, mas eu vou falar pra você. É o Tico. Eu não sabia que ele não ia estar aqui. Não, mas no vestiário ele Tico, pode. Tico, fala pro Marcelo, liga pra ele. Tem um ditado que diz, água mole, Marcelo, em pedra dura. Ou você bota o Alione, eu vou deixar o Nobre te demitir, seu otário. Vamos lá, vai entrar. Bate no peito e fala, o prazo é grande. Bate no peito e fala, sem o prazo a gente é uma merda. Bate no peito e fala, o prazo é maior que o Etor. Aleluia! Aleluia! Vamos pro jogo, abestado! Palmeiras é grande! É chovendo, eu não vou não. Põe o Chico. Olha, Domingo. Olha, se depender, tá chovendo, será? Se depender desse som, Será? Parou lá, dá uma olhada. Se depender desse não dá pra olhar, tá tudo escuro agora. Olha, vou olhar. Dá pra ver a aguinha do prédio? Não, mas não tô vendo, não. Mas eu não tô vendo. Mas tô visualizando o prédio do lado de lá. Eu acho que não tá, tem uma foto aqui agora dos caras. Não tá chovendo nada, não. Tem um cara saindo ali, ó. Já choveu. Ó, Domênico, essa foto é de agora. Não tá chovendo, não. Na rua, na palestra. É, não tá chovendo. Tá legal. Topo do prédio. Tá legal, já choveu. O que tinha que chover, já choveu, RG. Certo? Pode ser que esteja em algum lugar por aí. Ó, pode ser, é verdade. Estádio 97 pela Energia 97, também em nome de BV Financeira. Você está precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, né? Sim. Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vê aqui as mensagens. E as aqui. Séries, as ah, séries. Não, antes das mensagens, sim. Que eu vou falar de... Tem um monte de gente falando de série aqui, é o seguinte. Vem aí, meus amigos, mais uma edição do Resort do Estádio 97. Esse é uma série, rapaz, sim. Essa série, sim. Olha, é a oitava edição. É uma temporada. É a oitava temporada. Essa hein? Série, sim, velho. É verdade, será lá no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Aquele final de semana completo, né? Ao lado da turma do Estádio 97, num dos melhores resorts do Brasil, com todo o tipo de entretenimento que você gosta mesmo, ó. Boa. Teremos o Campeonato de Futebol Society, Campeonato Boa. De Futebol de Botão, Boa. O Bingo do Estádio 97, Boa. O Futebol no Videogame, Boa. As Olimpiadas do Estádio 97, Boa. Né? Teremos os Jogos da Cassineira, Botão, né? Já falei também do Botão, a galera do estádio fazendo programa ao vivo lá na, já na sexta-feira. Estaremos todos lá ao vivo. Resenha do Zé, que é sensacional, com RG, não é verdade? Ou você que vai pra resenha, leva um bepunzinho, né? É, leva alguma coisa, não pode chegar na resenha de mal. Não é de cara limpa, não. Nem que você passe lá e compre alguma coisa mesmo. Não é na faixa, não, né, RG? Tem sempre os uns. Aquela porçãozinha vai bem, né? Né? Tem uns caras que... O alho, o japonês. O Yakuza leva alho. Alho. Alho. Alho em conserva. É mesmo, é? Os Yakuza sempre colaboram. É mesmo, é? Leva vinho, é alho. É bom. Vai ter o Rudy Landucci. Teremos o show do stand-up com o Rudy Landucci, que é bem legal. Aliás, roupagem nova, não é, Rudy? Tem coisas novas. Você repaginou o show, não? É, não, eu tenho a banda agora no show, mas acho que a banda não vai. O que é o quinteto de quatro, não? Não, o quarteto de cinco. Quarteto de um agora. Trio de quatro. Eles vão estar no navio, trio de quatro. Trio de quatro. No navio eles vão estar. Vai ter o bingo, vai ter o bingo. Vai. Bingo. E tem aqueles prêmios espetaculares no bingo? Tem, não é? Olha, não posso falar. Bingo, o bingo é legal. Não posso falar, mas eu acho que vai ter um prêmio. O bingo. O prêmio, sempre tem aquele baita. O último. Eu não posso falar mais, vai, olha. O bingo. Vai ser um prêmio, o bingo, não posso bingo, falar. O bingo, a vovó vai gostar legal, do bingo, hein? Né, vovó? Eu sempre brinco, viu? É. O bingo é top, hein? Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho. Pode agendar aí, viu? 10 a 12 de junho, tá bom? Lá no resort, no Bourbon Resort Spa, lá em Atibaia. Você pode parcelar em 6 vezes... Olha que mordomia, 6 vezes nos cartões ou no cheque, tá bom? Pra você fazer sua reserva é fácil, é só você entrar em contato lá com o pessoal da Lotus Travel no 28964665. 28964665. Ligue lá, porque agora tem gente lá pra te atender, pra tirar as informações. De repente você tem alguma curiosidade a respeito do resort, você pode ligar lá. O pessoal vai esclarecer tudo lá, viu? Liga, você pode mandar um e-mail também, de repente você fala assim, manda um e-mail, amanhã me respondem, não tem problema nenhum, não. Manda lá para viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Esse é o e-mail. Lembrando que o resort do Estádio 97, na sua oitava edição, tem o apoio de A Cassineira e também de Edu Botões. Acesse www.edubotões.com.br, certo? Boa, isso aí. Vamos ver aqui as mensagens agora que chegaram pelo aplicativo. Vamos ver. Qual a série? Doriano Meira. Hoje pela manhã passei pela Praça da República e vi um grupo de torcedores do Nacional xingando os brasileiros de maricones. Lamentável, hein? Os caras não têm o menor respeito, né? Wishi Marcos mandou aqui. Cadê o Portuga? Aliás, não só ele, como o Leandro Roberto Martins pergunta. Cadê? Pessoal, vocês lembram? Cadê o Portuga? O Portuga, ele saiu da emissora, ele recebeu uma proposta de BH, foi trabalhar lá em BH. Murruguinho agora tá falando trem, o trem. Foi embora, tá bom? O trem. Flávio Cândido, fala Dodô, tudo bem? Olha só, Game of Thrones e Breaking Bad são disparadas as melhores. Agora olha, Dr. House e Two and a Half Men. Era legal. São muito boas, hein? Abraço, vamos, Verdão, raça, porco. Quem mais mandou aqui? Voltair Ronaldo Rodrigues, mas Voltair. Não falou nada. Voltair? É. Voltair. É Voltair. É, se ele voltar aí, a gente vê. Né? É, sensacional. Entendeu? Ele deveria chamar Voltaire. Alguém, né? O Ed de Air. Não, deveria ser Voltaire, mas sei lá, né, mano? Cara, errou, mano. Sei lá. O cara no cartório falou: ah, não, Voltaire não gostei, não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O Sidney Alves da Rocha, mano, você é o Corinthians. Né? Você é corintiano, mas olha, vou dizer uma coisa pra você. Você fala que tem nojinho de motel? Sei não, hein? Você caiu no meu conceito, hein? Nojinho de motel. Não, eu falei, eu tenho nojo de banheiro. De vidro. Você pega ali, por exemplo, não tem nada mais nojento, Domenico Gato, que você olhar pra um ralo com essas hidromassagens aí. E ver ali, talvez, um gato siamês morto de tanto não. pelo. É verdade, velho. É verdade, mano. Ó, um lugar que tinha legal era no motel Guarujá. Que tinha uma piscina olímpica, velho, parecia. Peraí. Motel você Guarujá. Você numa piscina de motel, velho, não tem nada mais nojento que isso, Domenico Gato. Domenico, você vai dar catracada, o cara vai dar catracada. Eles trocam a água. Troca a água onde? Troca. E filtro, Domenico. Tem filtro. Tinha cachoeirinha, Filtro. Foi cloro. Você passa a mão naquele filtro lá, velho, você vai achar o gelé do caça-fantasma. Uma coisa é o cara filtrar a urina, outra coisa é o cara filtrar aquelas pistas gelatinosas. Filtra. É legal, velho, é legal. Velho, o Domenico tem cara de que vai pro motel, ele mergulha nessa piscina e fica jogando água com a boca, parecendo... Ai, que doido! Velho, Domenico, não faça isso. Eu não vou em motel há muitos anos, mano. Você não vai? Não vou. Faz tempo também que eu não vou, velho. Não vou. Você não vai em restaurante? Não vou. Não, restaurante agora. Qual que é a diferença de você no restaurante e no motel? Mano, atentem, os dois você vai comer fora. Atentem para o detalhe. Você vai entender. Substância gelatinosa. Que eu não quis usar. Você vai entender quando você casar, você vai entender que o motel vira um artigo de luxo. Que nos momentos em que. Ainda mais quando você tem que deixar as crianças, velho. Vai deixar as crianças aonde, né? Não é isso. Na casa da avó ali. Mas não é isso. A escola é cara. Um artigo de luxo. Porque o motel, ele é caro, né, RG? O motel é caro. Quanto custa um motel hoje, uma diária? É por período, é pra fora. Depende do motel. O Rudy que é o nosso solteiro. É, o Rudy que manda. Domingo é mais barato, assim, ó. Meia boca por volta de 100. Não. O quarto é o principal. 4 horas de... É período de 4 horas. Ah, meia hora eu vou embora, Domingo. Não, tudo bem, mas quanto que é o período de 4 horas? Quanto que é 4 horas? Período, não é período? Lógico. Como mudou? De 100 a 120. Hã? 100 a 120. Que motel é esse aí? Eu tô te falando. Que motel que é 100 a 120? É barato? É, mas é um motel... Bom. Motel nota 6. Esse aí é mais ou menos bom. Motel nota 6. E o top? Eu só fui motel top. Ah, top é caro. Então, como é que um cara casado... Vai ter montado 300 conto. Vai gastar 120 contos? Vocês estão de brincadeira. Não, até porque você não vai num médico, porque tua mulher vai te encher o saco, né? Vai falar, tá vendo? Você que fez um motel? E aí você pede um negocinho. Nossa, qual é o prato mais pedido em motel? Estrogonofe. Mulher adora estrogonofe. Que não é barato. Eu já fui no motel uma vez porque tinha o pay-per-view do Palmeiras. Aí você ficou assistindo o jogo lá. Eu perguntei pra mulher antes de entrar. Não, ia rolar um negócio e depois até o jogo. Mentira. Tava com a tua mulher, velho? Não, com a minha ex. Não, já foi. Mas tava com a tua mulher? Faz mais tempo. Eu tô falando, tava com uma mulher? Não. Não sei. O Rudy, você bota a mão no fogo? Ah, Bá, que isso, cara. O Bá não bota. Você bota, gente? Pô, e aí eu perguntei pra mulher. Eu? Falei, o pay-per-view tá aberto aqui, ela falou, tá. Falei, a gente vai ficar... Mentira que você falou. Você sabe que isso aí dá uma briga, hein, velho? Dá nada. Tá. E quando você pede o quarto mais barato? Qual o problema? Então a mina paga pra você. Ah, não. Você deixa a mulher pagar suas contas? Não, mas se ela quer um quarto mais barato, ela ajuda a pagar. Dan Stuba rompe com a Band e pode ir para a Globo. Mais caro, Aí, tá vendo? Você divide conta? Novo muito, amor de Cauã Raymond é modelo e apresentador. Meu Deus. Estádio 97. Eu acho que é raro aqui. Mano, Corinthians deve estar em campo. Já tem escalação ou não? O Corinthians vai jogar possivelmente com aquele time que a gente divulgou aqui, Domenico Gato, que é o Cássio no gol, o Fagner na direita, Iago, nosso querido Felipe e o Wendel na esquerda. Já, hein? Né? Daqui a pouco, falta 2 minutos pra começar o jogo. Tá, meio eu campo vai ter... aí, eu tô tentando aqui, tentando. Tá difícil. Tá vazio. Aonde o estádio, vai passar, hein? Vai passar na Fox. Defensores da Fox Sports. Então ferrou. O meio campo do Corinthians terá ali Bruno Henrique, Rodriguinho e Giovanni Augusto, abertos ali de um lado o Guilherme, do outro lado o Luca, e enfiado o André. Esse é o possível time que vai jogar hoje, né? O estádio não tá lotado não, hein, mano? É daqui a pouquinho que vai começar, hein? Daqui a pouquinho, tá bom? Começando já, começou. Fica ligadão aí. Começou agora? Começou. Eu vou falar uma coisa aí, Domingo. Pois não. Esse Chaco aí deve ser muito valioso, né, meu? Quem? O Chaco. Por quê? Defensores dela. É pra ter tanto defensor assim, né, meu? Não. Ô, cadê teu amiguinho? Meu, Tobias? É. Não, o Tobias não sai na chuva, né, meu? É perigoso. Por sair quê? Da chuva. Então, que isso, eu, é o seguinte, meu. É. Aproveitar que eu tô tranquilo hoje pra falar pra vocês que hoje vai dar Corinthians. Vai ser 3-0 pro Corinthians. Você tá loucão hoje, hein? Bom, meu Deus tá do céu. Agitado, tá muito louco, vai dar não. Calma. Deus. Boa. Calma. Conta até 10. Corinthians. Não, calma. Amigo. Olha só, estádio 97 na Energia 97, em nome de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Em nome também de Polo Ar. Com a Polo Ar, ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Vamos a mais uma ligação pelo 3284-7097. Vamos lá? Vamos lá, então. Bora. Oh, morreu na Nova Conferência. Morreu, 72 anos. Alô? Alô? Quem fala? Hugo. Fala, Hugo, tudo bom? Tudo bom, Domênico. Tudo bom, Hugo? Melhor. Não é Domênico. É o Dom Estupefato Magnânimo do Rádio Brasileiro. Que nossa, isso, que moral, não, hein? Muito obrigado. Isso? Não mereço isso tudo. Muito obrigado. Domênico é Oda, rapaz. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Fico feliz, você gosta do meu trabalho. Me diga uma coisa, Hugo. Manda o nome completo. Hugo Santos Luz. Quantos anos, Hugo? 36. 3.6, RG número 2. Quem nunca? Como assim? Quem nunca o quê, RG? Na vida chamou o Hugo, né? Trocadilho! Pelo menos uma vez. Isso é verdade. O meu foi com 18 anos. Né? É verdade. A primeira? A minha primeira foi com 13. Ô, Hugo! Sabe aquele verdinho? Ah, eu também. Aquele licor verdinho. Piper? Piper Mike. Tá bom. Nossa, qual que é o bairro que você mora, Hugo? Porto do IP. Como? Porto do IP. Ih, Benjinha, ferrou. Cadê o Dó? Campo Limpo, amigo. Campo Limpo. Olha o trouxa. Exatamente. Trouxa. Exatamente. Olha os caras lá fora. Olha os trouxas. Sem ofender o ouvinte. Porra. Amigo. Quem que mora lá? Meu filho. Teu filho mora lá, Alba? Ah, o Bar. O filho do Luquinha? Luquinha mora lá? O filho do GPS. Ah, ele mora ali, é? Então o filho do verdadeiro GPS. É, então ficou fácil. É. Né? Esse é o GPS de verdade. Ô, Hugo, e qual que é o time, velho? Desculpa, não entendi, Romero. O time que você torce? O time. O ex-campeão do Brasil, com certeza. Tá louco, Flamengo, Flamengo, irmão. Aí, Catra. Flamengo, velho. Mota, fica na sua, Mota. É verdade que vocês perderam de vez mesmo a taça da bolinha agora? Não, a justiça falou que o Sport foi campeão, velho. Não. Então, pega a informação correta. O Flamengo... Não, eu tô perguntando. Porra, mas não, ainda estão discutindo a taça da bola. Sim, eu, pelo que eu li da matéria, eu entendi isso. Cabe recurso, como foi como é que fala? O juiz, não, eu esqueci o nome agora do... O tribunal. Do tribunal. Foi um deles só que deu o resultado, cabe recurso, porque aí vai passar por todos eles pra ter a votação. Então, essa história é chata, né, velho? Faz duas taças, dá uma pro São Paulo, dá uma pro Flamengo e pronto, velho. Porra de taça aí também, então, já encheu o saco. Encheu o saco mesmo, hein? Ô, velhinho, vocês... Isso tá desde 2008, nossa, 2009, tá velho. Louco, para, nossa, para com isso, puta... Velhinho, vocês há 200 anos sabiam que ia ter a porra da Olimpíada. E aí, cara, como é que fica o Flamengo agora concentrando em avião, treinando em avião? Como é que vai fazer isso, velho? Mas é aquela velha história, aquele baba-ovo do presidente da FEG, que fica lá se babando o ovo também do Eurico Miranda, e fica essa guerrinha. O Flamengo tinha solicitado a autorização para fazer o jogo em Brasília, porque como não tinha o estádio, todos os dois estádios do Rio vão ser ocupados pela que é a Olimpíada. Sim. Agora o baba-ovo do presidente da FREG fica babando o ovo de Eurico e fica colocando tudo que é empecilho. Até um jogo que já estava proclamado da primeira liga, eles arrumou confusão agora colocando junto o Carioca também junto. Esse cara é um tonto que não tem o que fazer, junta ele e o Eurico Miranda, dois tontos. Isso é uma vergonha, hein? O que eles estão fazendo com o que eles fazem com o futebol, né, cara? Como é que pode? O Rio de Janeiro, com os dois estádios principais, quer dizer, não pode ter jogo lá, cara. Coisa absurda. Olha a papagaiada desses caras que não tem o que fazer. Isso aí só querem saber de colocar o dinheiro no bolso deles e mais nada. Preocupação mesmo com o campeonato, com os times, eles não querem saber nada disso. É só encher o bolso de dinheiro só. Porque mais o negócio nada. É o seguinte, amigo, eu concordo contigo que a Federação Carioca está fazendo tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense. Eu acho que é um absurdo. É um absurdo extremo, cara. É um absurdo extremo. Porque a federação não pode se colocar maior do que qualquer clube. Ó, o Tigres do Rio de Janeiro, ou então o América do Rio de Janeiro, ou então o Bangu do Rio de Janeiro, são maiores do que a Federação Carioca. A Federação Carioca precisa se colocar no lugar dela. Ela só existe por causa dos clubes. E assim também com a Federação Paulista, assim com a Federação Mineira. As federações, elas têm que servir aos clubes, não bater de frente com os clubes. É um absurdo, cara. É um absurdo. Eu não sei se vocês viram também essa semana o que está acontecendo com o Grêmio Barueri. O time tá, digamos, falido. Parece que esses dias não ia ter até um jogo, acho que está na Série 3 do Paulista, se eu não me engano. Por quê? Devendo os aluguel para a prefeitura. Se eu não me engano, o técnico do time do interior, esqueci o nome agora, que é próximo de Taubaté, parece, teve que implorar para ter o jogo para o CWO. Sim. Então, assim, as federações não fazem nada para ajudar. Você sabe que quando se metem na federação, você quer saber de encher o bolso de dinheiro. Os outros times, que se dane. É isso que é a realidade do futebol brasileiro, é isso. É triste, também, né, acho, velho? Muito e dentro triste. De campo, cara, tá gostando aí do time do Flamengo? O Flamengo trouxe algumas peças aí que são peças aí consideradas com uma certa qualidade. O Coelho é um bom meia, você tem lá o Coelhar também aí, o volante. O Flamengo contratou o William Arão, o ano passado já trouxe o Sheik, o Guerreiro. Tá curtindo o time do Flamengo, cara? Eu acho que o Arão tá... Assim, o time do Flamengo tá sendo montado ainda. Eu acho que vai ter um tempo ainda pra amadurecer. O Campeonato Carioca, vou dizer que é, digamos, que é um treinamento. Primeira Liga, eu acho que tá dando também pra ter alguns jogos. O Flamengo teve alguns, no começo do ano, uns dois jogos de amistoso que foi ruim. Os outros dois jogos que foram em seguida começou a melhorar. Se você pegar os times aí da primeira divisão do Brasil, do brasileiro, é o time menos vazado. Pode pegar todos os times aí hoje, é o time menos vazado. Então, assim, o Muricy tá começando a colocar o time na cara dele. Precisa melhorar muito. Mas, amigo, melhorar bastante ainda. Mas vou te falar, cara, o Flamengo, apesar de ter bons números aí com relação aí a ser um dos clubes menos vazados, ou menos vazado do futebol brasileiro até então, mas a zaga do Flamengo não é confiável não, cara. Você tem ali, por exemplo, vai. No gol, eu acho que o Flamengo tá bem servido. O Paulo Vitor, apesar de ter falhado ano passado aí, eu acho que é um bom goleiro, mas se não quiserem ele, tem o Muralha. Na lateral direito, o Flamengo tem o Pará e tem o Rodinei. Eu, particularmente, não gosto do Pará. Eu acho um jogador fraco, mas o Rodinei faz um bom campeonato com a Ponte Preta. Pará só joga quando ele sai do banco pra entrar. Verdade. Você pode ver. Se você colocar o Pará ele como titular, ele joga mal. Horrível, quando horroroso. Quando entrou no segundo tempo, ele joga um pouco melhor. Mas, ó, você tem ali o miolo de zaga, que eu acho que é o grande problema do Flamengo. O Flamengo, ele tem o Juan, que é um jogador aí... Acho até bom jogador, mas o Juan já não é mais aquele Juan. É um jogador hoje que, se tiver que disputar a corrida no mano a mano com o atacante, ele não vai conseguir pegar o cara. Vai ter que dar uma pernada. O Alas é um pavor também. Acho o Alas um jogador fraquíssimo, cara. Mas lateral esquerdo, o Flamengo tá bem também. Aquele Jorge lá, o moleque é bom de bola, cara. Aí do meio campo pra frente, o Flamengo tem muitas opções, cara. Você tem ali esse Coelhar, que o Flamengo contratou, que é bom jogador. Bom jogador. O Márcio Araújo, que pode jogar quando o Coelhar não jogar. Tem o William Arão, que é bom jogador também. Você tem ali mais avançado, você tem o Mancoelho. Você tem o Ederson, que tá voltando agora também. Voltou, né? Tá apto a retornar. Você tem ali na frente, tem de um lado ali o Cirino, tem do outro lado o Sheik. Você tem o Guerreiro, você tem esse Viseu, que é um moleque também que o Flamengo acertou na categoria de base. O moleque tá entrando, tá fazendo gol pra cacete. Nem precisa mais do Kaique, tanto é que o Flamengo tá pensando em vender o Kaique. Mas eu acho já que vendeu. Vendeu, já né? Vendeu. O Flamengo já vendeu. Se não me engano, por 6 milhões, né? Acho que eu vi por 6 milhões de reais, mas é uma grana boa pro Flamengo. Sabendo que tem esse moleque aí também, o Viseu, que o moleque tá matando a pau. Quando o Guerreiro não puder jogar, a moleque vai dar conta do recado. É uma pena do Kaique ter sido vendido, porque pelo menos os jogos que ele fez ano passado, os jogos que ele entrou, jogou bem, deu passe para gol, fez gol. Então, assim, a moleque vai fazer um pouco de falta. Eu comecei a andar gostando dos jogos dele, mas vamos ver. Mas eu concordo com você, viu, Hugo, no sentido de que ainda está... E formando um time e ainda não pegou ninguém para testar não, mesmo. Né? Ainda vem prova de fogo. Tá batendo em morto. Né? Vem prova de fogo por aí, né? Pegou o Atlético, ganhou do Atlético, acho que chegou o Fluminense, ganhou do Fluminense. Fez aquela lambança com o Vasco. O Flu também, né, cara? O Flu tá mais ou menos igual o São Paulo aqui, né? Não tá dando para confiar. Ô, Hugo, o que você tá achando da estadia do Muricy aí? Do comando dele? Eu acho que o Muricy... É um novo Muricy? É diferente do que você via antigamente? Não sei se você acompanhava o Muricy em São Paulo. Eu acho que o Muricy é o técnico, cara, que ele quando assume, ele quer saber realmente o trabalho mesmo. Ele quer colocar o pessoal pra jogar mesmo. O Emerson, um tempo atrás, deu até uma declaração que o Muricy é marrento mesmo, o cara pega no pé, o jogador não tá afim de jogar, vai pro banco, manda ele pensar... O Flamengo está com uma série de jogadores que tá empréstimo, está até economizando por volta de uns 7 milhões aí, só de jogador emprestado. Então, assim, o Muricy realmente pegou o Cirino que estava para sair, ele foi lá, assinou embaixo, não fica, e esse aqui pode deixar que não colocar para jogar. Eu acho que o Guerreiro, eu acho que ainda falta ainda pegar um embalo. A única coisa que o Benjamin falou, acho que de bobeira esses dias aí, se eu não me engano, você, o Benjamin, que eles não tá aí, né? Porque, em vez de dizer que, acho que até na Fox, ele veio comentar, que os dois jogos que o Flamengo fez, 5 gols e o Guerreiro não tinha feito nenhum. Os caras estavam achando que já era boicote contra o Guerreiro. Tem nada a ver. O último jogo ele nem jogou pro primeiro. Acho que isso acontece. Ah, o Benjamin fala. Então, assim, desculpa por ele, viu, velho? Desculpa por ele. Cara. Tem algumas coisas que acho que o Muricy tá começando a colocar um pouco a cara dele. E realmente, quem jogar vai ficar. Quem não, vai pular fora. Uma das coisas também com relação ao Nino Urubu lá, ele sentou com a bancada de diretoria para conversar e falou: olha, isso que eu preciso realmente investir aqui no parte de treinamento, a parte física. Acho que tá fazendo algumas mudanças boas. Promete esse ano, viu? É um cara que eu tô contente com a permanência dele gol lá. Gol do Corinthians. Opa, pera, tem gol. Tem gol do Corinthians, André. Aí, Barcelona, cambada de comédia. Se prepara, estamos chegando. Meu Deus. Prepare-se. Calma. Meu Deus. Nossa, o mano foi mais rápido do Twitter, velho. Bagulho é louco. Tá no rádio, pô? Os caras vão ressuscitar o André hoje. Ah, o Beijo também tá, ó, no rádio. Gol do André? É. Gol do André, mano. Gol do Cachaça, André Cachaça. É, mas todo mundo vai... André tá André bem. Balada. Todo mundo vai fazer gol hoje. Ele lá, deu a volta por cima, cara. Já? O Corinthians reabilita as pessoas. Já? O Corinthians é o Coronel Ferrarino do futebol. Ah, meu Deus do céu. Vai. Manda lá o cara lá, meia bomba no Corinthians, lá que o Corinthians faz o cara dar um grau, velho. E o próximo jogo do Fla é contra quem, velhinho? Desculpa, não entendi. Próximo jogo do Fla? Hoje, o Flamengo jogou hoje com o Figueirense pela Primeira Liga. Disputa na semifinal. Seu placar e seus abraços, velho. Semifinal? 3 a 0. Pera aí, semifinal. Hugo. Ganhando Hugo. Hoje vai jogar pra semi. Vai pra semi. Ah, não, então é quartas. É isso, não, ganhando hoje vai pra semi. Se ganhar, vai pra semi. Ah, tá. Quem que tá disputando, Hugo? Ah, o Flamengo vai pegar o Figueirense hoje. E o outro lado lá, como é que é? O outro grupo, eu não vi o resultado dessa semana ainda, não prestei atenção onde quem é que tá classificou, quem vai jogar hoje, eu acabei não vendo. Depois eu dou uma olhada. O Atlético Mineiro já saiu. O Atlético já espirrou. Já rodou. O América também saiu. E o Fluminense falou que vai com reserva, né? E o Grêmio e o Inter, saíram? Não, o Grêmio acho que não. Não, eu não realmente eu não vi. Eu não vi os resultados de semana, trabalhando. Porque eles jogaram esse final de semana que valia pelo campeonato. Pelo Gaúcho. É o Grenal lá. Não, mas valia também pelo. Era o jogo de 6 pontos, você sabia desse? Ah, é? É verdade. É, dois jogos em um, né? Era o jogo. Esse é o único jogo que você pode dizer. Esse é jogo de 6 pontos. Ele valia 3 pontos. É verdade. Foi dito isso aí. É o único jogo que valia 6 pontos da história. Palhaçada, é um jogo. Um que valia 2. Valia pelo Gaúcho e valia pela Liga. Tá de brincadeira. É verdade. Só que empatou, né? Detalhe que a liga do ano que vem já tá confirmado já, hein? Puta, eu não acredito no negócio. Tudo a ver, hein? Que loucura, né? Tudo a ver, campeonato estadual com liga, velho. Essa liga nada a ver, velho. Eu acho que isso tá certo mesmo. Tem que começar a enfrentar as federações. Não, não, mas não, não, mas todos os não, times, né, não Hugo? Misturar a situação e definir, né? Ou participa ou não. Por exemplo, Fluminense já vai tirar o corpo fora, Atlético Mineiro já pulou fora. Tem que ser todos os times grandes. Você quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Com relação aos times do Nordeste. Se você pegar lá os estaduais e com relação ao Lampions League, entre aspas, sim, hoje tem, eu acho que, três canais aí estão transmitindo direto. Sport Interativo tá cobrindo, acho que Sport TV também, alguns jogos. Então, e são jogos interessantes. Sim, mas dá muito mais graça do que o Flamengo. Mas para eles, então, para eles, é uma porcaria. Para eles pode ser que seja legal isso aí. Agora, os times da Rio, Minas, São Paulo, pô, se os caras lá do Sul, se os caras começarem a entrar nessa de tô por tá, aí não adianta nada. Aí não adianta. Mas eu sou a favor da liga do que esses estaduais, porque eu acho que não tem muito mais graça, não. Pega aí a média de público aí, a não ser dos principais times. Se você pegar aí, pega o exemplo de São Paulo, quanto que tá dando de faturamento nos jogos. Você vai pegar o time dos interiores, é uma vergonha. Você vai lotar aqui em São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Não, se você pegar os estaduais com relação a faturamento de público, tá baixo. Mas aí a gente vai cair naquela velha discussão de outros fatores, né? Violência, preço de ingresso, horário de jogo, a estrutura que não tem, quer dizer, tudo isso, é o conjunto da obra, né? Inclusive, qualidade do espetáculo é pequena. Uma das coisas que veio aí, que tá colocando uma caroço no angu, a Sport Interativo, que é essa questão de direito de imagem, de transmissão. Eu acho que enfrentando a Rede Globo aí para... Esse é um lado legal que quebra o famoso monopólio, né? Parece que o Atlético Permanente já assinou, parece que o Bahia também já assinou, parece. O Santos assinou. Santos também já assinou. O Inter. Você que tava conversando com o Flamengo lá, mas estavam dependendo de uma resposta. Você acha que o Flamengo vai, velho? Vai depender do que a Globo vai conversar. Então, mas vai usar como barganha, como o São Paulo usou. O São Paulo, Corinthians e o Flamengo não vão, velho. Eles vão usar ele como barganha. Aí eu vou te falar uma coisa. Sport Interativo parece maior do que a Rede Globo. Você acha que vai ficar com quem? Ué, o São Paulo ofereceu também mais. O Sport Interativo ofereceu mais, o São Paulo fechou com a Globo. Saiu uma reportagem aí que tinha uma série de outras coisas por trás aí. Então, mas então, é isso que eu tô falando. Os times grandes, o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, vão usar isso como, sabe, ó... Os caras estão me oferecendo isso. Mas o que foi uma chantagem. Não, mas o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: é válido, porque é um início, né? Sim. É um início. É a primeira investida. E quebra, né? Pelo menos quebra. Agora, o que vai ser lá na frente, a gente não sabe. Mas pelo menos quebra, né? Quebrou. Exatamente. É isso. Exatamente. Alô, Galinho! Ô, Mengão. Tá da bom, Hugo. Quer mandar abraço para quem? Eu quero mandar um abraço claro pra vocês, se vocês são pagáveis. Ô, Zé! O Zé tá escutando hoje, velho. Triplica o salário desse cara. Esse flamenguista é bom. É, gostei desse negócio de triplicar. Eu vou te falar uma coisa, hein? Ô, turminha aí do... Cria América. Desculpa, que o programa de vocês é um... lixo. Não fala aí. Tem pra todo mundo. Calma, Hugo. Estádio 96. Acompanho vocês. Calma, não precisa falar mal dos outros. Não precisa. Eu acho dois, eu vou te falar. Os caras são ruins. Não precisa disso. Os caras ouvem a gente também, né? Ruim. Eu acompanho vocês desde quando era, acho que ali na Itupenteado, se não me engano, antes, né? Há muito tempo já que eu acompanho Doutor Arnaldo, é verdade. Falou, Flamengo, vai mandar abraço pra quem? Já mandou, então tchau. Quero mandar um abraço pro Bambi do Alexandre Dedinho. Bambi é teu pai. Bambi, tá vendo? Ele não falou quem é. Poxa. Mas não falou quem é o Bambi. E é que só tem um no Brasil, viu, velho? Ah. Alexandre Levi, o outro é o Gaivota da Fiel, que é o... Vai te catar, ó. Não, mas não falou de que time? Vocês também estão tudo melindrados. É, e Hexa só tem um, viu, velho? Falou, velhinho, um abraço. Grande abraço pra vocês. Tchau, Hugo. Até mais. Tchau. Vai lá, tchau. Penta. Tchau. É, meus amigos, esse é o Estádio 97, pela Energia 97, em nome aqui de Extra. Ofertas imperdíveis para o seu melhor amigo Pet estão lá no Extra. Aproveite! Também em nome aqui de Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto no pátio e aproveite. E agora o Benja vai falar de Esser. Fala de Esser, Benja. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários, é com a Esther que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Esser. Porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn. Pra toda a família Esser. Estádio 97. Ó. Estádio 97, na Energia 97, tem gol aí? Tem gol! Gol de quem? Gol do Rosário, o mesmo menino que perdeu o pênalti, o Marco Rubio. Fez o gol. É, mas o Rosário já perdeu uns 4 gols aqui, viu? É, o Rosário é bom, cara. Tu falou, o Rosário é melhor. Hoje o Rosário é o melhor time da Argentina, hein? Ele é melhor que o Boca, ele é melhor que o River, hein? É, ele tá liderando o campeonato. É, né? Então. Estava, né? Não sei se tem tá qualidade, ainda. Mano. Quem tem viu, qualidade. Quem viu o Boca, hein, velho? Quem viu, quem vê, é. Tô te dá uma falando. Confusão lá, velho. Ô, Dodô, os caras estão falando aqui no Twitter, falando 500 conto, velho, um motel bom. Tô falando pra vocês, vocês estão loucos. Tô fora da realidade, mas faz tempo que eu não vou, velho. Eu falei caro aqui, pra burro aí. Você vai naquele da Marginal, eu vou fazer propaganda. Eu sei qual sim, é. Vai, no Lumine. É caro, velho. Isso é caro, isso é caro. Mas é bom, velho. É bom. Top. Bom custa. Ah, é, vai que a gente ganha uma perna. Faz, velho. Imaginar o Pinheiro. Ali. Antigamente as rádios estavam, né? As fúrias é caro também. Também era, né? Na época era, não sei como tá agora. Ô, Dodô, antigamente as rádios estavam, né? É coisa dava, de motel. Os programas da noite. É. Né? Aquela, é. Né? Vale motel. Tinha esses negócios aí, sim. Putz, da Marginal, mas... da Marginal Pinheiro, você tá nessa faixa aí. O RG, se você fala que você vai dar uma. Vai jantar e depois dá uma. Por isso mandou uma bola na trave agora lá também. Olha lá, mano, quanto que tá o placar e tempo lá agora, placar mano. Placar do jogo do Corinthians. Domênico Gato, 24 minutos de jogo. Nossa. Corinthians vai vencendo a partida aí por 1-0 e acabou de tomar a bola na trave também. Só dá Corinthians ali. Não, o jogo tá meio amarrado, viu, Domênico? Mas o Corinthians, ele tá se impondo, cara. O time do Corinthians aí não tá se acovardando, não. Tá criando boas chances. É... O chute do Corinthians foi um chute aí frontal, mais ou menos da direção da meia-lua. A bola saiu mascada, o goleiro acho que acreditou que a bola ia pra fora, cara. Meio frango. A bola pegou na trave, velho. Olha lá, coisa, se liga, RG, olha lá. E no gol foi tá meio frango, velho. É, o frango. Cara rebateu pra frente. É, tá foi o descope de vista. É. O goleiro... o André tá deitando aqui, hein, velho. É. O André tá jogando muito, mano. O André que chutou na trave. Ô, Motinha, fale para nós agora. Fale para nós agora da loja do Estádio 97. Então, quer ganhar um lindo relógio do Corinthians, Bá? Então, entra na loja do estádio 97.com.br e faça uma compra acima de R$100 certo. E concorra no fim do mês a um lindo relógio do Timão. Você pode presentear seus pais, seus irmãos, amigos, filhos, namorado, ou se presentear, que tal? Ao invés de dar ovo, né? É, velho. Pô, entra na loja do estádio, tem relógio do Corinthians. Ovo caro pra cacete. Tem relógio do São Paulo, do Inter, do Grêmio, do Atlético, você pode entrar do Cruzeiro. Você tem as cadeiras do Palestra, você tem camisa retrô. Então, quer dar um presente? Ó, tá mais barato que ovo de Páscoa, velho. Com certeza. Vai lá e compra um presente pro seu namorado, ele vai gostar. E no final do mês, ele vai concorrer aí um relógio do Corinthians, certo? É isso, acesse hoje mesmo, loja do estádio97.com.br, também no Facebook, loja do estádio 97. Boa, Motinha, você está de 97, na Energia 97, em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Recado do Mano agora, de cartão Zoom, mano. Opa, é isso aí, Domenico Gato. Atenção, rapaziada. Vocês querem ganhar R$5 no seu bilhete único? Quem não quer? Vocês querem? Opa. É, moleque, então presta atenção nessa dica. Aqui não tem pegadinha não, hein? Meu papo é sério. É muito simples, Domenico Gato. Ó, baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Basta você colocar o seu bilhete único na frente do validador e pronto. Os R$5 estão ali. Não tem pegadinha não, velho. Aqui não tem caô, não. É isso mesmo. Você ganha R$5 de crédito. É, Motinha, Zoom é da hora, hein? Zoom é a evolução da conta corrente e com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Aqui não tem papinho, não. Você não vai pegar fila nunca mais para recarregar seu bilhete único. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Não perca essa, RG. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom. Você não sabe como é que escreve, cara? Vou pronunciar agora aqui pra você. Como tá certo? Como é? Ó, Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse aí, ó, zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Domenico Gato, sim, o ouvinte que ligar aqui no nosso programa, no Estádio 97, dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom, hein? Top demais! Deixa eu agradecer aqui o pessoal que mandou mensagens, muita gente falando de séries aqui, seriados, aquela coisa toda. Também aqui, por exemplo, Wellington Souza, né, que mandou aqui: quando o Mano extrapolar, tem que mudar o nome de Momento Fanfarrão para Torneira de Groselha. Boa sugestão. Torneira de Groselha. Meu time vai pro Japão no final do ano, o teu não vai. Domênico, vocês estão discutindo a qualidade de motéis aí, mas o que adianta um motel ser bom se a acompanhante é fraca? Para vocês é mais importante usufruir. Você tem que ir soletrando. É mais importante usufruir o estabelecimento, se tem piscina, banheira, essas coisas. Mas o que vale mesmo é usufruir a carne. Nossa! Se a carne é de primeira, tanto faz o motel. Fala isso pra carne, pra você ver. Ô, Domênico, fala isso pra carne, pra você ver. Tá errado, pô, você vai levar. Você mandou uma frase interessante aqui, RG. Falando o seguinte: é melhor acordar arrependido do que dormir com vontade, velho. Ele tem razão. É verdade. Ele tem razão. É, mas tá certo. Ô, mas fala isso pra carne, RG. E outra coisa, ô, estúpido. Você vai levar um filé mignon pra onde? Vai comer dentro do açougue, seu louco. Fugiu o nome do menino aqui. Ó, mas imagina só, RG. Restaurante. Mais uma bimbada num motel, velho. É mil pontos. Ah, hoje é Milão. Depende de onde você vai, velho. Pede a parmegiana no motel mesmo. Não, vai comer. Eu acho nojento comer em motel. Para, vai. Não, você acabou. Não é legal. Imagina. Peraí, a bimba, R$1.000, se você quiser, peraí, se você quiser exagerar. Domenico Gato, se o cara quiser pegar um fast food de esfirra e depois ir pro drive, vai gastar 30 pau. Isso é verdade, velho. 30 pau. No carro era legal. Tem de tudo. O Domenico não pode no carro, velho. Eu já fiz muito desse tamanho, velho. Igual o Domenico me deu uma dica pra fazer, quando você não sabe se a mina é da hora, leva um isoporzinho com cerveja e uns pão dentro, velho. Entendeu? Como é que é? Vocês são todos uns loucos. Passa o boné na mina, você tá maluco. Vai ter a cerveja no isopor, você não gasta lá, não, que a cerveja tá louco. R$40 lá. E vai, viu, velho? Aí você pega depois um pãozinho com peito de peru. Quem é que vocês estão levando pra dentro do motel, velho? Vocês estão loucos, bicho. Esses caras estão todos loucos. Só pode ser isso. Para, bubá. O cara que vai de bicicleta, velho, pra porra. Tá louco? Tinha um que ia no drive a pé, velho. Porra, vocês estão loucos, velho. Verdade. Drive a pé, velho. Vamos pro final, RG, quem é que garantiu hoje? Presente do Sem Parar. Te peguei, RG? Não, Marcos não. Felipe. Marcos Felipe? Foi. Boa, Marcão. Ó. Quem é que garantiu hoje? Boné Vista Aérea, boné do Estádio 97, presente de Vista Aérea. Ligue 3031-2288 ou 3031-7288, RG. Renato Fegandinho. E quem garantiu hoje a camiseta do estádio, presente de Fit Camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque você sabe, Fit é o parceiro do seu evento. Pulando lá na Paulista, em frente ao portão lá para entrar, mas não dá, velhinho, é só essa. Hoje não tem jeito, é o Diego Leon. Boa, todo mundo aí, 3 dias úteis Paulista, 1439, nono andar, tragam documentos para retirarem, vamos lá. Um abraço pro Roberto Hanna, diretor lá do Com, parceiro nosso, palmeirense. Palmeirense. E pediu pra você mandar um abraço também, Domingo. Um abraço a ele. Com ele. Roberto Hanna. É de 550. Como é que é o nome dele? De Roberto Hanna. Roberto Hanna. É de não, ele é casado. Não sei. Só isso. Mano, como é que tá o jogo lá pra terminar o placar aqui? Como é que ficou? O Corinthians permanece ainda com o placar de 1-0, Domênico Gatto. Temos um pouco mais de 30 minutos de partida já, temos 32 e pouco. Certo. E o Corinthians também já fez algumas faltas bestas aí. O Luca acabou de tomar um cartão amarelo também numa linha de meio campo ali que não precisava ter feito a falta. Não pode tomar esse tipo de cartão, não. Mas tá valendo. O Corinthians tá dominando a partida. Dominando a partida, vai vencendo por 1-0. Gol do André ainda. Tá já certo. Chutou uma bola na trave também. Amanhã você fica sabendo deste e dos demais jogos que acontecerão pela Libertadores da América. Certo, Mano? Opa, com certeza. Obrigado, Mano. Estamos na área. É nóis. Tamo junto. Amanhã estamos de volta em nome de Esser, construindo com valor. Seu time tá na Libertadores. O meu tá, mano. O meu também. É, tem de alguém. E tem um aí que tá participando, viu? Fazendo número. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um Extra. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Obrigado a todo mundo pela audiência. E amanhã, 5h30, a gente volta. Na sequência vem Night Sessions. Valeu! Toda segunda no Clubtronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio. Energia. Faltam 3 dias para a festa de maior sucesso do Cruzeiro da Véia desembarcar em São Paulo. White Party Energia na Véia. Neste sábado, no Palácio das Convenções do AMB. Vista-se de branco e venha curtir a festa de flashbacks mais famosa do Brasil. White Party Energia na Véia. DJs convidados. Aqui, Cadico da Toco, Beto Nini da Broadway, Robson Braga do Rapsody e mais, o show de uma das melhores bandas do pop rock nacional. Eu sou do povo, eu sou o Zé Biquini e Cavadão. Biquini Cavadão. Um show repleto de sucessos do começo ao fim. E ainda confirmado, Supla. Aqui é o Supla, Supla, Supla. Cantando seus sucessos e do grupo Tóquio. White Party Energia na Veia. É neste sábado, no Palácio das Convenções do AMB. Ingressos à venda nas lojas Tente 20 e Offner dos Shoppings, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Rua Barão de Tapetininga 37, sobre a loja 57. Vendas online no ingressorápido.com.br. White Party Energia na Veia. A primeira grande festa do ano. Realização, promoção. Promoção exclusiva Energia 97. Energia. Gilberto Nascimento Júnior, presidente do PSC. A corrupção já é a maior preocupação dos brasileiros. Tem marqueteiro, empreiteiro e dirigente de partido na cadeia. E eles ainda querem aumentar os impostos. Peraí, a crise veio quando eles começaram a desviar dinheiro para se manter no poder, não é? Isso é falta de vergonha e de caráter. O PSC vai continuar lutando com o povo nas manifestações, nas janelas e no Congresso. Vamos arrancar esse mal pela raiz. Mais do que bater panela, é preciso agir. PSC 20. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Com solidariedade a gente muda o Brasil.

Sunshine, oh how today can be so long, I say, sunshine.